Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio Jovem Nerd, Valar Morghulis. Olá, aqui é o Guga e todo castigo pro Tion é pouco. Todo castigo pro Tion? Tion Greyjoy, aquele filme. Ah, tá. É verdade. Fedor de merda. Fedor. Né? Aqui é o JP. Eu não sei o nome do outro continente que não o Westeros. Nunca consigo lembrar. Pô. Aqui é o Tucano. E quantos olhos possui Lorde Corvo de Sangue? Aqui é a Zagal. 1000 olhos e 1. Olha aí. Tô sabendo. Exata. Muito bem, nerds, estamos aqui atendendo a muitos pedidos e vamos continuar a nossa saga de Nerdcast falando de Game of Thrones, sim, dessa vez sobre a quarta temporada da HBO. Atenção para o aviso de spoilers, teremos spoilers de toda a quarta temporada e das anteriores, óbvio. Provavelmente das posteriores. Não, calma, não tem como ter. Tem, claro que tem. Não, então, mas a gente vai... Bati um papo com o Martin, ele já me deu um vídeo. A gente vai fazer uma comparação também com os livros, então significa que teremos spoilers até o terceiro livro, até o final do terceiro livro, Tempestade de Espadas. Ou não, ou pode ter spoilers de mais livros. Aí é por sua conta e risco. Não, a gente não vai dar aquele spoiler de quem morre, né, nos outros livros, pelo amor de Deus. Pode não? Comentar uma coisa e tal, mas é isso, vem com a gente. Vem com a gente? Cara, eu também sei fazer mais isso. Vem com a gente. E-mail. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de meios e caneladas no Nerdcast. Vamos. E agora vocês já sabem qual vai ser a próxima Nerd Tour. A Zagal vai com a galerinha aí. Vai. Ele pra Los Angeles. Você não tá vivendo... Como é que chama? O pai? Ser pai é... Como é que é? Parecer no Paraíba. Isso, parecer no Paraíba? Não é isso? É, então, é isso aí. Eu estou aqui, parecer no Paraíso. E a Zagal vai pra Califórnia no verão, queimar a careca. Vou levar um boné. Aceito boné de presente. Vou comprar um boné do São Francisco 49ers pra mim lá. Olha que filha da mãe. A Nerd Tour vai passar por São Francisco, a Reserva Nacional de Yosemite, Los Angeles, Las Vegas e terminando em San Diego, na Comic Con International. Existe chances de irmos a Tijuana, que é ali do lado. Fazer um adendo. Olha, cuidado que a gente já... O JP já avisou o perigo. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte... Eu, fora Los Angeles, que nós estivemos ano passado, quando eu zerei a minha vida, eu não conheço nada de São Francisco, de Yosemite, de Las Vegas. Sim. E tampouco de San Diego. Então, San Diego eu acho que eu nunca vou conhecer, porque eu não vou pra San Diego, eu vou pra Comic Con. Então eu quero de vocês, nerds incautos, que entrem na fanpage do Submarino Viagens, que é a fanpage oficial do Nerd Tour Califórnia 2014 e Nevada. E me deem dicas. Dica! Do que fazer. Do que fazer, boa. Nessas cidades americanas. Sim. Certo? Então, se você conhece, se você tem alguma coisa... Eu vi no Twitter, quando a gente anunciou o Nerd Tour, muita gente no Twitter veio falar, caraca, não acredito, que maneiro. E aí a galera pediu pra eu ir lá no Pawn Shop, como é que é? Como é que é? O Trato Feito. Ah! É o Pawn Stars. Isso aí. A galera... Tem que ir no Trato Feito lá. Muita gente pediu pra eu ir lá no Trato Feito. Então, eu falei, porra, se a galera tem essas dicas, vamos pedir pra galera. Por favor. Então, dicas importantes, mandem para a gente. São Francisco, manerem nas dicas. Né? Se você conhece a cidade bem demais, não precisa de tantas dicas assim. Muito bem, mas pra isso você tem que seguir a fanpage do Submarino Viagens e é lá. É aconselhável que você siga, porque você vai poder mandar as dicas lá. Tudo bem que você não precisa seguir para mandar as dicas. Mas se você seguir, você vai ser atualizado em tempo real do que estiver acontecendo durante a viagem. E quando é que vai ser essa viagem, afinal? Então, Jovem Nerd, eu estou embarcando... No dia 2. Dia 2 de julho. Os 2 de julho. Semana que vem. Então eu me despeço de vocês. Muito obrigado por todo o carinho. Nos vemos do outro lado. Ah, que beleza. E eu volto só depois da Comic Con. Olha que beleza. Sabe o que eu pensei? Ah. Eu vou comprar uns presentes pros nerds. Lembra quando a gente foi em 2010, que a gente ficou tão feliz que a gente comprou presentes? Presentes baratinhos, mas insignificantes. Eu vou comprar algumas coisas. Mas não pode dar sortear. Mas não é a promoção. Não é, eu não vou fazer promoção de nada. Eu vou escolher as pessoas que eu vou dar. Leia um e-mail. Gostei desse e-mail. Toma um presente. Ah, boa, boa. Ah, leia uma dica no Submarino Viagem. Boa, gostei dessa dica. Boa, toma. Boa, boa. Compre. Não é um sorteio. Ninguém sabe o que vai acontecer. Entendi. Então eu vou comprar. Né? São Francisco com um bigode. A boina de couro. Maravilha. Então siga lá a página do Submarino Viagens e mande as suas dicas do que fazer nestes maravilhosos destinos da Nerd Tour 2014. Muito bem, Zaga. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo JP, olha aí. Aê. Para dar um recado para a galera que quer fazer o Tour 10 Jardas, atenção. O que é o Tour 10 Jardas? O que é, JP, o Tour 10 Jardas? O Tour 10 Jardas vem do meu site, né, do meu blog de futebol americano, 10 Jardas, que eu faço um pacote de viagem para a galera vir aqui para os Estados Unidos assistir jogos da NFL comigo no estádio. Puta que mano, cara, eu quero fazer isso, eu quero. Isso já aconteceu no ano passado, não, eu vinha tentando, ano passado rolou, a gente lá pra Nova York, vimos dois jogos lá em Nova York, e viemos aqui pra Orlando e fechamos o tour por aqui, com um jogo em Tampa, um jogo da Universidade aqui de Orlando, e esse ano a gente vai se repetir o pacote em outubro, saída do Brasil dia 10 de outubro, vai ser um pouquinho diferente, a gente vai ter Orlando como base, começa por aqui, pra a gente assistir o jogo do Tampa no domingo. Mas peraí, o primeiro jogo aniversário é isso, em Orlando? Não, o jogo é da NFL. Ah, da NFL mesmo. Dias contra o Baltimore Ravens, que foi campeão 2 anos atrás. Sim. Aí a gente faz um bate-volta em Boston. A gente vai pra lá na terça e volta na sexta, onde a gente vai ver o jogo do New England Patriots contra o New York Jets. Olha aí. Na quinta-feira à noite. Volta pra Orlando, a gente vê o jogo do campeonato universitário no sábado, aqui mesmo, e no domingo a gente vai pra Jacksonville ver o jogo deles contra o Cleveland. E aí a galera volta pro Brasil. E onde lá? Qual é o dia do Outlet? Outlet tem vários dias livres aí, pelo menos. Ah, mesmo. Porra, excelente. Tem passeio pra gente fazer lá em Boston também, que é uma cidade histórica bem bacana aqui nos Estados Unidos. E é flexível pra quem não quiser ficar, sei lá, 14 dias aqui, 12, 13 dias. De repente, começar por Boston e fazer a segunda metade a partir de Boston, ou finalizar em Boston. Você tá flexível. Ah. Me manda um e-mail lá pro 10 Jardas, jp@10jardas.com, ou pro viagens@10jardas.com, que a gente vai conversando, vai chegando no melhor pacote pra cada um. Excelente, excelente. Então quem quer fazer o tour e ver jogos de futebol americano, deve ser muito maneiro, aproveitar a companhia do JP, que é um excelente guia, e trazer o Moambex, quem sabe o PS4, Xbox One. Olha aí. Essa aí ainda sai mais barato que no Brasil, hein? É, fala mesmo. Clica aí no link aí no post pra você saber mais. E mais um recado da nossa querida Nerd Store, a loja oficial do Jovem Nerd, onde você encontra novidades. Agora, atenção, Legião do Pavê do Copa, que essa coisa horrorosa, vocês agora têm sua camiseta? We are Legion. Eu vou levar isso para a América e eu vou mostrar para aqueles branquelos a força do pavê de Copa. Excelente. Você vai... Ok, ninguém vai entender isso, cara. Eles vão se ajoelhar perante o poder do pavê de Copa. Tem também a camiseta onde está o Jovem Nerd com vários sósias que esses caras acham que se parecem comigo. Eles acham que parecem? O único que eu acho que parece mesmo é o cara do Game of Thrones. E aquele maluco sertanejo? Não, vai se ferrar! Igual! Igual! Jovem Nerd do futuro, como você acha que não parece? Não, o futuro parece. Porra, tu tem 1 milhão de sósias, tá brincando comigo. Além disso, temos a camiseta Dias de um Nerdcast Esquecido. Oh, que bonito! Você que é fã do Nerdcast ou que é fã dos X-Men? Exatamente. E quer celebrar um futuro que nunca vai acontecer? Exato. Compra essa camiseta. E o último lançamento, nosso querido Peter Coyote. Isso aí. Arte, rapaz. O meme que virou camiseta. Ah, que bonito. Livros, camisetas, canecas, tudo que você quer na nerdstore.com.br. E se você não quiser ouvir os recados do último Nerdcast, e-mail sobre o último Nerdcast, você pode pular para... 22 minutos e pra morrer basta estar vivo. Caraca, Azaghal, eu acho que a gente bateu o recorde de doadores de sangue essa semana, hein? Olha aí! Nerd Cacete de Agulha, vou nomeá-los. A galera ficou arrependida. Para agradar de não ter antes doado sangue. Não vai ter doação de sangue, galera. Não vai ter doação, não. Agora vai ter. E teve muita. Do Guilherme Puzinato, do Lucas Apolinário, Roberta Rodrigues, Bernard Guilhermo, Matheus Seglio, Denise Gamba, Luiz Fernando Gamba, Bruno Belli, André Belli. Olha, as famílias estão indo juntas. Thaís Chidier, Josilaine Oliveira, Aninha Dávila, Max Felipe, Bruno Almeida, Rafa Neves, Jonatas Sena e a Mariana Pimentel juntos, Alex Bernardes, Lia Coutinho Ferreira, Irlando Santos, Eric Reimol, Fabrício Silva, aí vem uma galera junto, Marcelo Cabral, Yuri Cabral, César Martins, o Rafael Peçanha e o Victor Crespo fizeram um rolezinho de doação de sangue. Caraca. E também a Tuana Mesquita, Maurício Mesquita, Cecília Rosa e Lino Rosa, todos juntos, cara, muito só obrigado. Só o Maurício Mesquita que não vai ficar feliz. Por que, Maurício? Porque o nome dele é Márcio. É Márcio Mesquita, desculpe. Obrigado, gente, obrigado por ter ido. Cadê o Otávio? Cadê o Otávio? Ok, pessoal. Otávio Mesquita. Além disso, a gente tem as doações de cabelo, Azaghal. Isso aí, você viu que teve uma notícia, acho que era um show de rock, alguma parada assim, e que os roqueiros cabeludos lá, a galera que curte rock and roll, tipo o Lucas Radaelli, que é cabeludo, curte rock and roll, exatamente. Sim. A entrada não era obrigatória, mas quem quisesse, a entrada era doar o cabelo. Que irado. E aí uma galera doou, foi cabelo. Foda, cara. Eu achei muito maneiro. Lívia Heidi, Helder Ferrari, e ele mandou foto antes e depois. Olha aí. A Silvia Politzel e também André Wara Milbratz. Também mandou foto de antes e depois. Obrigado também, galera. Porra, qual é o próximo cacete de alguma coisa que a gente vai abrir aqui? Medula? Medula óssea? Cacete de mamada. De mamada? É do Jovem Nerd. Não, mas... Entre uma mamada e outra, cacete. Que isso? Foder. Essa foi boa. Não. Essa foi boa. Artes dos fãs. É, ok. Várias artes, lembrando que são várias artes todas excelentes. Mas vamos destacar Jovem Nerd por Thiago Luiz Rodrigues. Fiz aí um grande painel com o Jovem Nerd, Azaghal, vários personagens. Muito maneiríssimo, obrigado, maneiríssimo. Valeu. Além disso, temos Nerdcast HQ por Rick Sellis. Fez uma capa, assim, como se fosse um HQ do Demônio. É, Demônio na garrafa. Do muito Dom bom, ficou maneiríssimo. O Demônio no copo, com esse pavê de copo. Demon in a cup. Na verdade, tem que ser Demon in a Mug. In a Mug, exatamente. José Eloísen, 22 anos, estudante de Engenharia da Computação, Aracaju, Sergipe. Olá, Jovem Nerd Azaghal. Sobre a variação não linear do clima, que foi comentada pelo Pirula e pelo Átila no último Nerdcast sobre aquecimento global, essa característica foi muito bem ilustrada recentemente na série Cosmos, a Space Time Odyssey. Lá vem. No episódio 12, The World Set Free. Episódio 12, versículo com... Esse episódio trata de maneira geral sobre o clima, mudanças climáticas e aquecimento global. Deixo como recomendação para aqueles que desejam saber um pouco mais sobre esses assuntos. Mas o que quero ressaltar desse episódio é um texto do qual o Neil deGrasse Tyson nos explica a diferença entre tempo e clima. Em inglês, que é weather versus climate change. De uma forma bastante inteligente e intuitiva, de fácil entendimento. É, eu sei o que é. Ele vai andando na praia com o cachorro na coleira e o cachorro vai indo de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ele fala que o cachorro é o tempo. Que nem que fala assim, o cachorro fica quente, fica frio, fica quente, fica frio. Você nunca sabe. Só que ele vai... Tempo não, clima. Não, é o tempo, tipo weather. A trajetória do cachorro, que é toda irregular, é o tempo. A trajetória dele, que é uma linha reta, é o clima, entendeu? Então, quer dizer, o tempo varia. Quente, frio, verão mais quente, inverno mais frio e tal. Mas se você pegar um longo período de tempo, você vai vendo que o clima está constantemente sendo alterado, ou seja, para temperaturas superiores, é isso que ele quer dizer. Então, se tem um inverno mais frio, não quer dizer que não existe aquecimento global, porque isso é tempo, entendeu? Não é clima. Ok. Volta ali, ele botou duas hashtags interessantes. Ele botou hashtag Cosmos e hashtag We Are a Religion. Não, cara, para com isso. As pessoas estão entendendo errado essa pergunta. Então, eu sei. Tiago Machado, 32 anos, planejador de comunicação da FTPI Digital. Olha aí. Olha aí, rapaz. E dublador nas horas vagas. 32 anos, São Paulo. Dublador nas horas vagas? Olha aí. Ele faz um fantoche de meia e dubla, isso? Guga, você tá sabendo disso? Salve, salve, querido jovem Carl Sagan, a palavra de Deus, nerd e mestre Azaghal. Ai, que ridículo. Desde o lançamento do Nerdcast 24 sobre piratas... Nossa! ...que tento emplacar um e-mail lido por vocês. Sério, porra? Puta essa merda. Essa época não existia FTP digital. Não existia. Não, acho que nem ela existia realmente. Não irei elogiar, pois vocês já recebem de sobra. Vou às caneladas e questões. Graças à sacrilidade da vaca, a Índia é, segundo pesquisas da USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, United States Department of Agriculture. Você tá tentando traduzir? Tá bom. Não, USDA. Tá bom. United States isso, Department isso of Agriculture. Isso. Eu tô treinando meu inglês. Eu tô indo pros Estados Unidos, desculpa. Fique aí você falando português. Falando Gugu Dadá. O maior produtor de gado bovino do mundo, superando o Brasil. A Índia é o maior produtor de gado bovino do mundo, superando o Brasil. Em mais de 100 milhões de cabeças de gado. E o Brasil é o segundo colocado aqui. Ou seja, a invasão bovina citada por Azaghal para tomar a Índia não seria possível, já que eles possuem a maior operação escudo bovino do mundo. Mas assim, eles produzem... Que eles produzem? Pra nada. É pra nada? Ele diz aqui, ó, por questões religiosas oficiais, o rebanho não é comercial. Vale lembrar que a vaca é sagrada pros hindus, né? Tem muito indiano que não é hindu, que não é porra nenhuma, né? Não então, é porra nenhuma, alguma coisa ele deve ser. Ah, é que ele é um... Ele é um Dalit? E aí ele não é porra nenhuma? É isso? É, deve ter muito indiano que come então carne de vaca, né? A gente não parou pra pensar nisso. Sobre a Amazônia ser o pulmão do mundo? Não. É, isso eu já ouvi falar, que é bullshit. Para os ouvintes que não sabem, quem produz 54,7% do oxigênio do mundo são as algas marinhas. Isso. Eu sempre vi essa porra de Amazônia, o pulmão do mundo. Pois é. Não quero essa responsabilidade no Brasil. Bosques e florestas são responsáveis por humildes... Na verdade, ele disse humildões. 24,9%. Acho que 24,9% é um bom número. É bom. Humilde, né? Seria 2%. É. Contudo, se toda a insônia do mundo, citando Roberto Carlos, for abaixo, a quantidade de gases emitidos com a decomposição da madeira será o suficiente para contribuir com o efeito estufa. Ah. Eu não entendi essa colocação do Roberto Carlos. Insônia do mundo. Eu não entendi. Ele tá falando das florestas. Bem, sem contar que o índice pluviométrico reduzirá escatologicamente, pois a floresta também regula a emissão de chuva em outras regiões. Uhum. Vendo por esse ângulo, a Amazônia está mais para radiador do mundo do que pulmão. Mas não se preocupem, como disse o mestre Jorge Callen, o cara cheio das citações, que merece um Nerdcast. Aí eu já me lembro, urra. Jorge Callen é um gênio. O planeta está ótimo, as pessoas é que estão fodidas. Agora vou voltar a trabalhar para ver se consigo garantir um mingau de aveia que é tão bom quanto a iguaria pra ver de copo. Aê, finalmente alguém. Do Alexandre e da Gisele. E o Antonov do Mestre Azaghal. Olha aí, muito bom. Muito obrigado aí, Thiago Machado. Olha aí. Muito obrigado pelo seu trabalho bem feito. Alessandro Vieira, 29 anos, analista de sistemas Melbourne, Austrália. Agora a gente tá falando do cara do futuro. E espero que dessa vez você leia o meu e-mail, dos inúmeros que já enviei. Olha aí, pronto. Sobre a carne de canguru, olha aí. Um morador da Austrália. Ela tem um forte cheiro de cerveja velha e quente. Caraca, que merda. E a carne demora pra cozinhar, não é muito saborosa, mas pode ser uma alternativa viável sim. Aqui na Austrália é vendida numa grande rede de supermercados do país, o Coles. Já cortado pro churrasco ou hambúrguer. Mandou fotos aí. Olha aí, Kangaroo Burger. Olha só. Apenas caçadores licenciados pelo governo podem fornecer a carne do bicho para essa rede. A ideia principal da liberação da caça desse animal é para diminuir os prejuízos com atropelamentos dos cangurus nas estradas. Não, não é possível. É. Tá sacado, tava atropelando muito canguru. O cara caça só no acostamento. Já os agricultores defendem que o canguru é uma praga aqui, porque danificam plantações e competem com as ovelhas. Carne bastante consumida pelos locais. Os animais normalmente são pragas. Que absurdo. Né? E o ser humano também é um animal. É, né? Mas na visão do ser humano, o animal é uma praga. Outra alternativa para o problema de alimentação mundial seria os insetos. Já que são tão abundantes na natureza, como sabemos, os chineses adoram. Um amigo meu foi visitar a China e experimentou vários insetos e me contou que os escorpiões têm gosto parecido com o de camarão. Olha aí. Olha aí. Tirando veneno é uma boa pedida. Não, você não vai. Outro inseto, segundo ele, que era suculento, é o bicho da seda vendido em espetinho. Caraca. Mas não confio muito nesse cara porque ele é um gordinho guloso. Pô, se ele é um gordinho guloso, ele sabe que é bom, né? Exato. Jovem Nerd Azaghal, vocês aceitariam comer insetos para não virarem vegetarianos? Sei. Cara, inseto... Tem muita gente que papa mosca aí. É uma coisa cultural, gente. A gente acha nojento, mas é... Porra, a galera lá na China come tranquilamente. Eu não consigo, cara. Escorpião. Mesmo que tem gosto de camarão. Mas de repente, se for misturar no arroz, você escorpião nem percebe. Escorpião é evil, cara. Se for misturar se no arroz. Se arroz, aí nem é, vê. Talvez vá. Tu nem vê. Quando viu, já foi. Então, tem uma cidade aqui... Tu comeu bolo com formiga? Tem uma cidade aqui. Nunca comeu? Bolo com formiga, já. Ih, fudeu. Já. As formigas descobriram bolo. Já aí tá aquele bolo. Caraca, puta, que vacilo. Não dá pra tirar tudo. Ai, tu dá uma sacudida, mas... Dá, mas tem e tu algum... come. Tu come, é, foda-se. Come mesmo. Tem uma cidade aqui no interior que tem um dia que tem um inseto meio grandinho assim, tamanho de um dedo. É, que o nego pega, bota e na garrafa. Crianças, não, eles pegam e comem. Um é, dia mas guarda, não, guarda na garrafa pra comer no dia seguinte. É. E a molecada adora comer essa porra. Come, tira da terra e come. Tatuí, não tem gente que come com tatuí? Come tatuí? Caça tatuí na praia pra comer. Pra comer? É. Não, nunca vi isso. Mas qual é o fim de escravidão só? Hã? O cara quer caçar tatuí só pra escravizar o tatuí? É, ele come o tatuí. Ah, eu achava que era pra pegar, olha aqui, achando um tatuí. Mas não? Aí depois eles comem, fazem os petinhos de tatuí. Não, ninguém faz isso, cara. Não é possível. Finalmente, parabéns pelo conteúdo. Durante mais de 2 anos vivendo na Austrália sem amigos próximos, o Nerdcast alivia demais a saudade que eu e minha esposa temos das conversas de bar que tínhamos no Brasil. Que tal fazer amigos na Austrália? Ué, cara, mas é difícil, você tá num país estrangeiro. Então vai pra Nova Zelândia. Na Nova Zelândia todo mundo é amigo. É verdade, é maneiro. Eu prefiro a gente fez vários Zelândia. Amigos na Nova Zelândia, só dizendo aqui. Bom, a Jovem Nerd nem precisa de desafio para apresentar o Nerdcast. Estamos sempre comentando e recomendando para os nossos amigos pela internet e para brasileiros que conhecemos por aqui. Aliás, será que tem algum ouvinte do Nerdcast aqui em Melbourne? Então você, nerd, que mora em Melbourne, sim, escuta o Nerdcast. Sim, estamos filtrando. Hein? Brasileiros na Austrália, que são nerds, que escutam o Nerdcast. Em Melbourne. Isso, e que tem mais de 2 metros de altura. E que vocês querem conhecer o Alessandro Vieira, sua esposa, que estão forever alone na Austrália. Isso, mas se conhecer é normal, ainda é amizade. Exatamente. Falem aí nos comentários, né? Troquem Facebook e mandem fotos aí do encontro de vocês comendo hambúrguer de canguru. Vai ser maneiro, né? O quê? Esse encontro. Por quê? Não sei, cara. É, às vezes eles podem fazer um encontro. As pessoas têm um assunto comum, né, Nerdcast? Eles podem fazer, ouvir o Nerdcast juntos, olha aí. Sexta-feira, olha aí. Sexta-feira, isso não dá certo, happy não. Hour, ouvir o Nerdcast. Não. Por que não dá é certo? É um download só. Olha que... É importante que todo mundo faça o download. Essa quarta temporada, ela foi dividida, né? O terceiro livro foi dividido em 2 temporadas da televisão, né? Da terceira e quarta. Sendo que na terceira temporada a gente terminou um pouco além da metade do livro, certo? E agora a gente foi até o final do livro. Que livro? Terceiro livro, A Tormenta de Espadas. Que é uma Tormenta de Espadas. Puta que pariu. Bem que as pessoas falam que o terceiro livro é um banho de sangue do caralho. E caraca, quanta gente... Como o JP sempre falou... Foi o JP que fala que morreu gente que nunca morreu antes? Ou o Azaghal falou? Caraca, cara, impressionante. Eu quero saber o seguinte, quem leu o que aqui já, pra gente situar a galera? Eu já li tudo. Eu não. Tudo eu... disponível, né? Eu li disponível, né, publicado. Eu li o Cavaleiro dos Sete e vi a série. Cavaleiro dos Sete Reinos é um livro que é um compilado de contos do Martin, que acontece, sei lá, 70 anos, 100 anos antes do... 90 anos. 90 anos antes do Rei Louco morrer, é isso? Isso. Eu li os 5 livros e 2 graphic novels. Ó. Então, tá bom. Temos especialistas. Okay. Tem a cereja no bolo. Então, vamos lá. Quando a gente começa? É... A Daenerys, nos próximos livros, ela ganha mais títulos. Porra, porque tá foda os títulos. Porque tá um saco, velho. Ganha, ela sai do Vasco e começa a ser campeã. Toda vez que ela recebe um aldeão, aquela escravinha dela lá tem que falar: ah, essa é Daenerys, nascida na tormenta. Puta, é um saco. Aqui não queima, mãe do dragão, que arrebenta a corrente. Of Un. Que diferença da primeira temporada pra essa, né? Porra. A primeira temporada era só tetinha e ela tomando de quatro. Agora é ela, velho, em cima de uma escada e uma porrada de mendigo indo falar com ela. Caraca. E toda vez que entra o mendigo, o nego fala 18 mil títulos, cara. Ela virou síndico. Ela virou isso, cara. Eu achei ela muito apagada essa temporada, na real. É, mas isso acontece no decorrer da história, né? Tem um break na história dela. Se eu não me engano, eles adiantaram um pouco a história dela nas últimas duas temporadas e agora tiveram que compensar, né? O livro 2, por exemplo, ela quase não aparece no livro 2. Uhum. E eles tiveram que manter a linha de história dela presente lá na parada, né? Sim. Então, o livro tá meio balanceado nessa. Livro 4, ela é inexistente. Então, agora eles vão ter que adiantar bastante. Então, vão ter que inventar história pra ela, né? É. Não, eles vão mesclar o 4 e o 5. Não tem como fazer o livro 4. É porque o 4 e o 5 são a mesma história acontecendo em paralelo, é isso, né? Exatamente. É o seguinte, o 4 e o 5 ocorrem ao mesmo tempo, entendeu? E a separação foi geográfica. No 4 acontece, mostra o que tá acontecendo ali no sul de Westeros, e mais uma áreazinha. Mostra a linha de história da área também. E no livro 5, o que acontece lá na área do Wall e no outro continente. No norte, né? É, no norte e no outro continente. Aí, num certo momento do final do livro 5 se junta. O outro continente onde tem Braavos, não é isso? O outro continente tem uma porrada de coisa, é 10 vezes maior do que o Westeros. Ah, então a gente tá realmente concentrado numa São Lourenço do... Não. O que eu leio, assim, que eu vejo o mapa e imagino, assim, é tipo é um continente, tudo bem, mas é tipo Inglaterra, tá ligado? Ah, é maior. Mas, por exemplo, a grana tá no outro continente. É, pois é, no começo dá uma ideia diferente, mas a sensação que eu tenho hoje em dia é que o continente, ele é até mais elitizado em algumas áreas dele. Peraí, entendeu? Você tá falando do outro continente, que é o deserto dos Dothraki lá? É porque o deserto é a parte leste da parada, isso, entendeu? Aí tem aquelas cidades ricas e tudo, né? É, tem as cidades ricas ali no que é mais próximo de Westeros, vamos dizer assim. Uhum. Entendeu? E vai indo pro leste, vai ficando desertão, vai ficando aquela, e até aquela área fodida lá onde tá Daenerys, né? Olha só, é Essos o nome do outro... Essos, não tenho a menor ideia. É tipo Inglaterra mesmo, porque tem... são 7 reinos, né? Inglaterra, antes da unificação, tinha 7 reinos também. Total. Tem até o muro, cara. Na Inglaterra tem um muro. Tem, do Adriano. O muro de Adriano, que ele botou pra os escoceses não descerem, cara. O desenho dele é parecido com o da Inglaterra, mas não é a mesma proporção. Sim. Agora, o quinto livro, ele chega num determinado ponto que ele dá prosseguimento à história, tá? Então é até um certo ponto que ele ocorre em paralelo ao quarto. Mas já tem uma determinada momento lá que eu não sei se é metade, lembro bem agora. Bem depois da metade. É mais na reta final mesmo que dá uma juntada. E agora, vocês estavam falando da Daenerys, né? Que dessa temporada ela tá meio estranhinha. Eu realmente, eu percebo uma diferença dela nos livros dela pra série. Eu não sei se é a atriz, que não é muito carismática. Eu sei que ela, a Daenerys do livro, eu acho ela muito mais altruísta e mais líder do que na série. Na série ela parece que meio metida, né? Ela é fraca, a atriz. Não. Ela é fraca, cara. Ela é muito fraca. Que isso, tá maluco? Caraca, ela não tem expressão. Não, ela é fraca. Eu não acho. Ela é realmente fraca como atriz. Eu acho. Mas tu já achava isso desde a primeira temporada, não? Quem? Tu. Eu achava, sempre achei. É engraçado, eu li na primeira temporada, eu achei bem forte. Isso é uma piadinha? Não, é uma realidade. Eu não tenho uma opinião formada sobre a qualidade dela como atriz, mas por acaso eu li essa semana uma entrevista com um dos produtores, e o cara tava comentando a participação dela nessa temporada, dizendo que realmente o texto pra ela nessa temporada não tava dando destaque tanto pra ela como nas anteriores. E que só se conseguiu levar essa linha da história porque essa menina conseguiu dramatizar o pouco material que ela tinha, entendeu? O cara, ou seja, o cara tava fazendo um baita de um elogio pra ela lá na parada, enfim. Tá comendo, tá deixar, comendo. Conseguiu deixar aquela a cena final lá de prender os dragões com uma carga dramática maior do que talvez tivessem, entendeu? Sei lá. Então, o que me estranha é o seguinte, eu converso com várias pessoas sobre Game of Thrones, cara, principalmente as mulheres com quem eu converso, falam que odeiam a Daenerys, cara. Falam assim, caraca, como é que vocês podem odiar, cara? A personagem mais altruísta da... É engraçado pelo seguinte, eu não sei se ela é tão altruísta assim, mas eu acho que é só o seguinte, a Daenerys junto com a Arya e a finada mãe dos Stark, elas eram os personagens femininos fortes da série, né? Eu sei que era a Brienne. Não, a Brienne não é um personagem feminino, né, cara? Mas e essas personagens, elas traziam um público feminino, porque as mulheres gostavam de ver personagens femininos fortes e tal. Eu fico me perguntando se a Daenerys ter sido apagada como ela foi nessa temporada, será que isso afetou esse tipo de audiência? Será que esse pessoal ficou meio, que saco, agora só tem uma criança pra representar a gente? O meu entendimento é que as mulheres adoram a Daenerys. E eu acho legal isso, né? Eu adoro a Daenerys. O Jovem Nerd, faz umas declarações que eu vou te falar, cara. Esse é o Jovem Nerd. Além das mulheres, eu também gosto. Ele não só adora, como homenageia, né? que absurdo. Jovem Nerd levanta eu o estandarte. Eu gosto porque eu gosto de personagens femininas fortes. Eu acho maneiro. Valdoares. Eu tava discutindo com o Eduardo Spohr sobre como Game of Thrones é maneiro, porque não tem o cara que é totalmente bom ou totalmente ruim, é muito tons de cinza e tereré, óbvio que tem filha da puta e tem gente maneira, mas é todo mundo muito misturado. Mas aí o Eduardo, ele falou assim, não, cara, dá pra você saber exatamente o alinhamento de cada um dos caras. E eu ia falando dos personagens e ele ia mandando alinhamento, tipo assim, o Tywin, é Lawful Evil, sabe? O cara usa a lei a favor dele, mas ele é filha da puta. O Joffrey é Chaotic Evil. O Jon Snow é Lawful Good, sabe? E ele foi colocando todos os alinhamentos e aí você realmente vê que a personalidade de cada personagem é muito mais bem definida do que parece. É, né? Eu não sei, mas o, por exemplo, o Jon Snow é Lawful Good, mas aquela mulher que tem fogo no meio das pernas, gostou dele. Que mulher. Então, pode levar ele pro lado negro da força. Que mulher. Ela gostou nada. Ele gosta de ruiva, A ruiva lá do norte? É. Não, a do norte não. A ruiva feiticeira. A feiticeira, então, ela é o quê? Exato. O que que ela é? O que que ela quer? A gente não sabe ainda. Ela quer atacar fogo no circo, mano. A gente não sabe ainda a extensão desse conflito religioso dentro da praia, entendeu? Ela faz o punceta e sai uma fumaça preta, cara. Ela é sinistra, velho. É, cara, porque quando ela apareceu, você ficou, caraca, essa mulher é maligna, é sinistra, ela pariu aquele monstro que matou lá o... Não achei ela maligna, não. Não, mas eu... Porra, a mulher pariu um demônio, cara. É, isso é normal. Normal. Lá de onde eu venho, trabalhei muito tempo e sou João do Miriti, amigo. Ah, tinha muito demônio parido lá, cara. Um deles era cachorro, né, do motel. Tinha um cachorro no capeta, cara. Aí que eu me confundo, aí que eu vejo, ela é boa ou ela é má, ou ela tá só defendendo os interesses dela, porque ela realmente acredita na parada, entendeu? É, ela acredita na parada, né? Ela tem um fanatismo religioso, claro. Mas ela, e ao mesmo tempo ela foi e confessou pra mulher do Stannis lá, mãe da filha dele, que a maior 80% lá dos feitiços dela é tudo bullshit, é tudo ilusão. Não sei se ela confessou de fato, se ela tava só fazendo um discurso whatever pra enrolar, encher linguiça. É, assim, de fato ela se garante, porque mesmo com sendo 80% tudo truque, ela realmente pariu um demônio. Aquilo não era truque, entendeu? Aquilo era magia de verdade. É, então, eu fico... Eu acho essa personagem bem mais interessante essa temporada do que nas outras. Eu não sei ainda qual vai ser a extensão do tema religioso dentro desses últimos dois livros que faltam ser lançados, entendeu? Uh-huh. Eu acho que a gente vai ver uma ênfase nessa parte aí bem breve. Porque ela é jihad, né, cara? Ela fala o Deus da Luz. É. E ela joga no ar na presença de um outro deus e de uma outra religião que a gente não conhece ainda, na, nem na série nem no livro, entendeu? Que seria o adversário de, do deus dela. E talvez na série isso não fique muito claro. Esse é o motivo que ela bota a pilha no Stannis pra ir lá pro UOL, entendeu? Porque ela acha que é lá que a parada vai se resolver. Então, ela mas tá certa. É. Mas o adversário do deus dela seria aqueles White Walkers? Pois pode é, ser. É alguma ser. Coisa por ali, entendeu? É alguma coisa por ali. Isso que eu tô falando, essa mulher pode acabar salvando a porra toda, cara. Exatamente. É, ela, é que ela é a visão vilã total, ela pode, na verdade, ser o caminho de esperança da, do bem mesmo, no, no é, final das contas. Né? Vamos combinar que se tratando do autor, né? Sempre rola um plot twist, exato, né? Cara. Pois é. Então eu não saberia definir o alinhamento dessa personagem ainda não, cara. É estranho. Eu tava comentando com um amigo meu aqui, que ele falou assim, caraca, velho, você pode esperar tudo, menos as coisas mais convencionais, cara. As coisas que vão acontecendo, ninguém imagina. Aí eu fiquei pensando, falei assim, cara, mas é tipo a vida real. É porque em filme a gente tá acostumado à jornada do herói, né? É, exato. As coisas acontecendo bonitinho, mas na vida real é assim. Eu falei assim, mas caralho, um cara morreu do nada. Eu falei, porra, mas tu pode sair de casa e ser assaltado e reagir ao assalto e não voltar, cara. E aí muda a vida de outras pessoas que estão envolvidas, muda, né? Completamente, né? Completamente. A história muda por uma parada que ele falou assim, caralho, mas não tem nada a ver morrer assim, tá ligado? Exatamente, porque ele segue essa premissa da realidade, a gente vê muito mais a potência do efeito borboleta na história. Sim. Das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Porque o efeito borboleta é isso. O cara ali morreu, mudou a história de todo o cara que cresceu e não sei o quê, e o cara que perdeu a mão e virou outro tipo de personagem. É assim, cara. Do nada as coisas mudam e os ventos sofrem a favor de outras pessoas e tal. Cara, um cara mega poderoso, é o segundo mais poderoso dos Sete Reinos, e aí, de repente, ele se vê dentro de uma arapuca, velho, e acaba degolado. Verdade. Peraí, você tá falando de quem? Ned Stark. Tá. Okay. É verdade. Era a mão do rei, o melhor amigo do rei, e todo mundo se cagava de medo do rei. Apesar dele estar um velho gordo... bêbado. Sim. Mas ele era o cara, né, velho? E de repente ele, o reino dele acabou. Quebrou a família do cara toda. A família do cara. Metade foi dizimada e a outra metade tá em frangalhos, cada um em pedaço. Exato, velho. Mudou tudo, né, cara? Vlamgulis. Valdoiris. Essa situação toda aconteceu por um capricho do Joffrey, né? Porque sim, nunca foi o plano degolar o Ned Stark. O plano deles era fazer um acordo com o Ned Stark, mandar ele pro Wall como um Night Watcher lá. Um Night Watcher e ajeitar a sucessão lá do norte com. De alguma forma, com a Sansa. O Tyrion fala isso, né? O Tyrion fala isso pro. Tyrion. É, nunca foi o plano do. O Tyrion fica puto quando sabe que o Joffrey mandou matar o Ned Stark. Nunca foi o plano. Ou seja, foi um capricho momentâneo que mudou tudo. Que gerou a guerra. Que gerou a guerra. Foi um capricho momentâneo do cara, né? Do que era maluco. É, essa história só existe porque o Ned Stark foi morto. Senão nada disso teria acontecido. É. Assim, tudo bem. O ato mais inconsequente foi o do Joffrey que matou o Ned Stark sem necessidade, já que estava combinado que ele ia pra muralha. Mas vários atos geraram a repercussão. Quando o rei foi lá chamar o Ned Stark pra ser mão, ele podia ter negado. A mulher dele falou, porra, tu vai aceitar isso? Ele, eu tenho que aceitar e tal. Sim, sim, mas ali ele tava também numa sinuca de bico. O cara botou pra ele uma parada que era difícil recusar mesmo, até pela amizade, pelo relacionamento que eles tinham anterior, né? O cara foi lá e falou, preciso de você, bro. Então, né, a tendência era ele seguia para o que o amigo dele precisava. Eles foram criados juntos, né? Pelo cara que morreu no primeiro capítulo de todos, o marido lá da maluca. John Arryn. É, o John Arryn. Enfim, ele não tinha como recusar. Aquele momento do Joffrey decidir matar o Ned Stark, aquele foi uma fagulha fora do plano normal, né? E que aí desencadeou a parada toda. É verdade. Você para pensar, né, cara? Foi isso que desencadeou tudo. Essas mudanças que acontecem que são mais maneira. Se você parar pra ver agora o final dessa última temporada, é lá que mostra quando Tyrion mata o pai e aquela puta. Porra, eu achava que achei era gente boa no final das contas. Sempre me disseram, nunca se apaixone por uma puta. Sempre me disseram, cara. Porra, eu acreditei essa. O pai dele falava isso pra ele. Falava. Também. Falava. A mulher realmente é puta, mas assim, ela se afastou do Tyrion porque ela achou que ela tava sendo trocada. Pô, eu quero que ia salvar a mulher, meu irmão. Pois é, cara. E ela achou que ela tava sendo trocada quando ela foi lá testemunhar contra o cara também, porra? Não, né, cara? Esse é um personagem que as motivações na série e no livro ficaram bem diferentes, né? É, na série ficou mais voltado pra esse lado da vingança sentimental em cima do Tyrion até, né? E no livro, não. Não, no livro eles mostram a personalidade dela diferente, como ela seja, fosse um business pra ela mesmo estar com o Tyrion. Uh-huh. E depois ela foi pegar a grana com a Cersei pra fazer o depoimento dela e seguir. Não, mas na série isso ficou, não ficou, assim, eu entendo que deu, ficou claro. Deu a entender que foi por sentimental e tal, mas não ficou totalmente claro, porque assim, tudo bem, ela achava que o Tyrion tava trocando ela pela Sansa. Porra, mas quando ela vê que o cara é condenado e vai testemunhar, ela percebe que, sabe, não é mais isso, né, cara? Ele tava querendo salvar ela, né? No livro, ela nunca foi serva da Sansa, entendeu? Então, não se criou essa tensão que teve na série dela vendo o relacionamento do Tyrion. Ela era só vagaba mesmo. Não, ele encaixou ela numa outra casa lá, de uma outra nobre lá e tal. Que nobre é o que não falta nessa série, né, cara? Que não tem nada a ver com a trama principal, entendeu? No livro ela é apenas uma mercenária. Áreazinha. E eu acho, cara, que uma das coisas boas da série é que eles estão fazendo uma adaptação muito boa, cara. As coisas estão ficando melhores ainda na série, cara. E o que eu acho interessante nessa saga, né, que a gente tava falando que é a vida, não sei o quê, que o filho da puta do autor, cara, ele mata os nossos personagens preferidos, ele destrói todas as linhas de destino dos personagens, sim, que a gente imagina. Sim. Caraca, agora eu quero ver isso e a gente não vai ver. E ainda assim a história fica tão boa ou melhor quanto, né? É porque agora no final dessa temporada, que quando o Tyrion mata o Tywin, mata o pai, vai mudar tudo, vai mudar de novo, cara. Exatamente. Tudo de novo, mudando. Porque as alianças que o pai tava costurando vão se desfazer e... Puta que pariu. Aquele trono ficou mais vago do que nunca agora. Teve uma adaptação muito legal. Eu acho que pelo que eu lembro, no livro, quando ele mata o Tywin, ele tá sentado, mas ele tá sentado na mesa dele, não tá sentado cagando. Nada é pior do que morrer cagando, cara. Não, é cagando. É cagando. Não, é. Não falaram não, até não, que ele tá sentado cagando de cócoras, que era pior ainda. Ele tá cagando, ele tá na privada, isso foi igual. Nada é pior do que morrer cagando. Provavelmente quando falar, coitado, morreu que nem um passarinho. Provavelmente o cara infartou cagando, cara. tô falando. Morreu como passarinho, tomou um tiro de chumbinho, né, cara? Eu fico imaginando se você colocasse toda essa história dos livros e da série dentro de um grande livro de história de Westeros, se essa seria simplesmente uma parte em que, olha, existiu um momento na história de Westeros em que foi justamente a Guerra dos Tronos, né, cara? Porque morreu muita gente em volta desse Trono de Ferro. É muito mais do que o normal. Se você encarar a história normal das pessoas, o cara era rei por 60 anos e morria, aí o filho era rei, aí o filho morria com 20 anos, mas aí depois vinha o irmão e era rei por mais 40 anos. Não, mas você tem momentos da história onde o trono tem várias sucessões seguidas. Esse é o momento de muitas sucessões e muita guerra. Teve uma guerra civil, teve uma guerra civil anterior, que eu não sei se faz parte desse livro de contos que você... Faz. Assim, faz. Ele cita a guerra, a Serra... Eles não vivem a guerra. O livro é aquele, O Cavaleiro dos Sete Reinos. Eles não vivem a primeira guerra civil. Eu não li o terceiro conto. Eu não tô falando... Eu não tô falando dos Targaryen indo pra lá e unificando. Não. Tô falando dinastia Targaryen. É, uma luta entre o dragão preto e o dragão vermelho. Então, a parada é o seguinte. Os Targaryen estavam no poder e aí tinha um rei Targaryen e ele tinha uma porrada de filho e metade deles bastardos. Uhum. E aí, antes dele morrer, ele legitimou todos os bastardos. É um erro, né? Não, e pra piorar as coisas, ele tinha uma espada, que era uma espada legendária e tal, e ele deu essa espada pra um filho bastardo. Uhum. E aí, assim, o brasão dos Targaryen é preto com, né, fundo preto com um dragão vermelho. E aí, o filho mais velho, legítimo, tomou o trono, e o filho mais velho, bastardo, que tava com a espada, ele inverteu o brasão. Então, era fundo vermelho com um dragão preto. Então, foi a guerra civil do dragão negro contra o dragão vermelho. Os bastardos legitimados contra os filhos... Não, não eram bastardos. Não, um bastardo. Ah, tinha um bastardo. E tinham vários nobres que apoiavam ele. Que diz que o cara era um cara mais foda mesmo, realmente. Dividiu o reino meio a meio. Isso tá nesse livro, Cavaleiro dos Sete Reinos? Não, eles contam essa história. Ah, contam essa história. Mas não se vive essa história. Entendi. Mas assim, uma enxurrada de nome, de puta que pariu, cara. E esse confronto foi bem sangrento também, né? Foi. A porrada comeu. Então, morreram caras que eram, tipo, heróis, assim, o caralho. Tipo a história que a gente tá acompanhando agora. Então, né? Se fosse contar toda a história do continente, assim, em vários livros, daria uns 36 livros. É. Só de Westeros, né? Tem o resto das terras que... É uma complicação, porque esse, por exemplo, esses contos que estão nesse livro, que você pode comprar no nosso Líquido Submarino, o segundo conto um caso mundano entre o conflito de dois senhores de terras menores, sabe? Uhum. Que é algo assim muito whatever pra todo o universo de Westeros, né, cara? Tem personagens que estão nessa história, mas que depois vão desempenhar papéis que são relevantes pro reino inteiro. Sim, entendo. Então isso é muito louco, que a gente já falou isso do Martin, né? Que ele bota um cara ali que você não dá nada por ele e de repente tem um plot twist e o maluco tá lá desempenhando alguma coisa importante, cara. É foda. Velamogules. Valdoares. Eu queria perguntar sobre a série em paralelo ao livro, sobre alguns personagens que desapareceram por completo. Vocês lembram, no final da temporada passada, no episódio 9, foi aquele Red Wedding, né? Uh-huh. E naquele episódio morreu quase todo mundo dos Stark ali, né? E da galera do norte. Mas a galera da família da Catelyn, os dois irmãos estavam naquele casamento e não se falou mais deles. E aí? O que aconteceu com esses caras? Deve ter morrido, né? Não, ele não morreu. Ele vai aparecer na próxima temporada. Qual? O peixe negro? O irmão da Kate. Conseguiu escapar. Os dois. Eles vão aparecer na próxima. Não, é um irmão e o tio. Teve um. É isso. O irmão casou com a filha do Frey, certo? É isso aí. Esse cara, pouparam ele? Pouparam. O tio não tava no Red Wedding. Ele tinha ficado lá na. Né? No. O Brendan Tully. Eu acho que ele tinha ficado lá no castelo dele, sabe? Na série ele sai mais cedo. É. Tá caída essa festa, vou dar um rolê. Os Tully são a família da mulher do Ned Stark que morreu. Da viúva falecida. Que é um dos reinos lá que chamam de Riverlands. Eu não sei qual foi a tradução. Ribeirinhos. Deve ser, né? Os Tully são os donos daquele castelo lá que tem a boca da lua, que, né? Que tinha aquela... Não. Ela não é irmã da Os donos do castelo dela são Arryn. A irmã dela era casada com os caras daquele castelo. A irmã dela, que era maluca e dava de mamar pro moleque, grandão, isso. Casou com o Arryn e o Lord Arryn era o dono daquele castelo maluco lá. Exatamente. Mas o pai delas era um lorde, um dos sete reinos, era o que nos livros aqui em inglês, do Riverlands, da família... Que tem como símbolo uma truta e tem o castelo deles lá, entendeu? E que pelo acordo do casamento vermelho, quem vai passar a ser o lorde daquela área é o velho Frey lá, o dono da... Puta. Esse Frey é aquele velho que tinha um monte de filha baranga. Isso. Ia casar com o Robb Stark. Mas tinha uma que era gata. Tinha uma gata. O nego não tava esperando por isso, né? Foi um plot twist do Martin, olha só. Mas mais um momento que o Martin nos surpreendeu. Então esse cara, esse velho ia ficar com as terras dos Tully. Ele ficou. Ele fica como o lorde... Não, com as terras e como o lorde da área. Entendeu? E aí deve ter ganhado um bom agrado dos Lannisters, né? Por ter matado aquela turma toda, não? Foi, porque Tywin já tinha que planejou. Mas quem executou tudo foi outra família que era lá do Sor Bolton, não é? O Bolton era comparsa deles. Comparsa dele, que agora virou Lorde do Norte, exatamente. Isso aí. No lugar da família Stark. Que é o que legitimou o filho bastardo. Isso. Que capou o Fion. Aliás, esse filho do Bolton, filho Snow, ele é Snow também, era, né? Agora não é mais. Agora é mais. Bolton. Como é que era o nome dele? Michael. Ransom. Outro personagem que cresceu e ficou muito maneiro. Eu não sei qual é o alinhamento direito desse personagem, porque ele não é bom nem mal. Ele é perverso. Chaotic. Né? Chaotic neutral, talvez? Chaotic lawful. Chaotic good? Não é Chaotic good. Não, porque não, ele é não, perverso, não. Mas ele, ele é mal. Ele é mal pra caralho, cara. Então, porra, ele é perverso. Eu diria que ele é mais mal que o Pica-Pau, mano. Porra. Não, ok. Ele caça menininhas, porra, com arco e flecha. É verdade, é verdade. Porra, ele é bem mal. Estupra é bem... as mulheres e depois joga pros cachorros. Cara, porra. Eu acho que ele é caótico neutro. Não seria caótico evil, não. Ele é evil. Ele é evil. Você acha? Pô, ele é evil extremo. O cara botou duas mulheres peladas no maluco pra depois capar o cara, meu irmão. Pô, o cara, pô, ele, como é que é o termo de flailing? É esfolar. O cara é o extremo de evil. Calma aí, sabe por que você tá... É porque ele fez essas maldades todas num personagem mau. É verdade. Então você acha que ele é bom. É, não, mas eu ele, acho que ele é bom, mas é... Ele fez a maldade num inimigo dele. Num inimigo que era o Theon, que a gente também acha que é um grande filho da puta, né? Mas não é tanto assim, vai. Ah, não foi filho da puta assim. Ele não é um filho da puta assim. Não, é da puta, filho da puta. Não, ele é fraco de cabeça, cara. Ele é mais fraco de cabeça. Não, ele não, cara. O cara cresceu em Winterfell, cara. Mas ele cresceu, cara, mas ele tinha uma divisão de lealdade. É. Ele era um refém ali, cara. Ele é. Alguém começou vendo a série e não falou, esse filho da puta vai fazer merda uma hora. É porque a gente lê Cornwall e sabe que os reféns vão fazer merda. Cara, eu vou te falar, eu vou falar que ler Martin é muito pior que ler Cornwall, cara. Porque Cornwall acontecem coisas imprevisíveis. Uhum. Mas eu tava lendo, assim, eu tava lendo esse livro Cavaleiro dos Sete Reinos e, caralho, cada página que eu virava, eu tinha um medo do caralho de acontecer alguma coisa muito escrota e imprevisível, cara. É, exatamente. E acontece, né? O pior é que acontece, logo no primeiro conto. O Tucano falou uma coisa muito certa. Como ele foi perverso com um personagem que a gente não gosta, a gente quer que releva. Ele seja... Releva, né? Mas ele realmente é muito perverso, né, cara? E na série não mostra tanto, né? No livro vai a detalhes de mais crueldade. Na cara, parada. No livro... O nível de tortura dele é muito maior e o nível também de destruição física do Theon, cara, eu não sei porque que eles não quiseram fazer, porque o cara no livro, ele vira como se ele fosse um velho, o cabelo dele fica todo branco e ele fica sem dente nenhum, porque o cara martela todos os dentes dele, quebra todos os dentes dele. É sinistro, cara, ele fica como se fosse... Na minha ideia, cara, eu acho que esse personagem, ele é o Gollum da saga, entendeu? O Theon agora com o fedor? Rick. Eu acho que ele é o Gollum, ele... Faz todo sentido, ele tem dois nomes, né? E ele fica igual o Gollum, né? Gollum, Gollum, Gollum. Ele fica repetindo aquilo toda hora, né? Mas assim, quando eu falo que isso é maneiro, parece que eu sou perverso que nem o cara. Esse é o Jovem Nerd. Mas não é. É tipo assim, é interessante ver até onde vai essas loucuras. Porque ele é um personagem que quebrou totalmente o espírito de outro cara que realmente tinha mente fraca, assim, o Theon tinha. E é muito maneiro você ver como esses personagens que são secundários, né? Em teoria, assim, até segundo momento, o cara desenvolve tão profundamente Theon, o cara ali, o filho do refém que mora nos Stark, mas porra, se você pegar esse personagem e analisar a complexidade do cara, era a criança que foi dada como refém, quer dizer, foi rejeitado pela família, entre aspas. Aí foi criado como filho do inimigo na casa dos outros, mesmo que eles digam pra ele que ele é igual e ele é tratado igual. Não é, exato, sabe? Mas nem o Jon Snow, né, se sente. É, e aí o cara tem a oportunidade de voltar e fazer o bem, mas o cara tem que provar a lealdade e se sente rejeitado pelo pai porque viveu com os Stark. O cara faz merda, é capturado, puta. É muito foda, cara. É mais ainda, porque assim, ele não se sentindo parte da família, ele poderia se aproximar do Jon Snow, mas ele é brother mesmo do Robb. Por quê? Porque ele acha que o Jon Snow é um bastardo, realmente é, né? É um bastardo. E ele, apesar de ser refém, ele é nobre. Ele é filho de um nobre. Sim. Então ele tem que se relacionar com os nobres, né? Não, e como o Azaghal falou, ele é o personagem que é rejeitado por todo mundo. Então ele não tem norte, cara. Apesar de ter sido criado no norte, né? Ele erra, cara. A parada é o seguinte, ele erra e erra, erra feio, né? E erra rude. Mas eu acho que ele é mais fraco do que ruim, não, entendeu? Mas você entende por que o cara conseguiu quebrar ele e transformar ele num Gollum, cara? Num cachorro. Porque o cara já era todo fodido da cabeça. Ah, não, assim, eu acho que cortar o pau dele fora foi um... Porra, foi o momento foi mais fudido, cara. Foi. Sim, mas fez parte de todo aquele processo de quebrar o espírito do cara, né? E aí você, aquela cena que achei muito foda, ele leva ele lá na torre, lá dos caras que estavam resistindo, e fala assim, você vai fazer o favor, você vai fingir ser uma pessoa que você não é. Você vai ser Theon Greyjoy. Achei tão foda isso, cara. Você vai fingir ser uma pessoa que você não é. E outras cenas também, como ele mandando ele fazer a barba dele lá, com a navalha e tal, mostrando que ele é completamente leal. Ele resistindo à irmã, tentando salvar ele. Vale a pena mencionar que isso no livro, isso tudo acontece no livro 5. Ah, isso acontece. Já tem coisa do livro 5 aí? Isso. É, tem. Tudo aí acontece no livro 5. Ah, cara, olha aí. No quarto livro não tem. Nesse momento você ainda não sabe, porque me falaram que no livro, você não sabe que esse personagem é o Theon até um certo momento, não é isso? A gente falou isso. É breve, né? É breve isso. Mas você... passado. É. No livro 3 você não sabe qual é o paradeiro dele, exatamente, entendeu? Do Theon. Depois que vão contar o que aconteceu, vai contar no livro 5 em tipo flashback. Isso seria impossível de filmar assim, né? É, exato. Então ele conta o que aconteceu, essa desconstrução dele, conta no livro 5 como se fosse o Theon lembrando da parada, entendeu? Sim, então, sim. É fudido. Ah, entendi. Caraca. É porque nos livros, cara, como você tem cada capítulo sendo visto pelo ponto de vista de um personagem específico, ele é muito diferente da série. A série, ela tem cenas que não existem nos livros porque não podem existir. Então, dica-se de passagem, essa quarta temporada, essa abertura de diferença entre o livro e a série, tomou um distanciamento bem grande, né? Porque até então tinham certas diferenças, mas a linha era uma só. Agora não, agora abriu situações que mexem na dinâmica da trama. Tipo o quê? Pô, tipo a parte que aconteceu aí da Brienne, por exemplo. Qual a parte da Brienne e o cão? Essa não existe no livro. Sério? Não existe. É, não existe. Ela não nunca fala... briga com o cão? Não foi a Brienne que fere ele e a Arya abandona, entendeu? Quem foi? Como é que é? Ela nunca encontra com a Arya no livro. Uhum. Ela nem vai atrás da área. Na cabeça dela, ela tá morta. Ela sai a esmo porque ela não tem a menor ideia de onde é que, do que aconteceu com as filhas da Kedri. Mas a linha que ela tenta rastrear é a da Sansa, não é? Uhum. Ela não. Vai atrás da área. Então. Não, mas na série não deu a entender que ela tá atrás da área. Realmente parece que ela vai atrás da Sansa, que é a pista mais... Peraí. Ela quem viu é que... a área por coincidência. Mas peraí, quem não, é... Lá naquela taverna. Não, da a taverna, o gordinho. Ela, entendeu? Gordinho fala. Gordinho fala. Tá. Isso não acontece no livro. Mas eu quero saber o seguinte, quem é que mata o cão? São personagens aleatórios. Ele entra numa briga, sai ferido e a Arya abandona ele. É. Aí, olha só, na série é muito mais maneiro, né? Eu achei maneiro. A Brienne lutar com ele. Apesar de que eu fiquei a luta inteira eu falando assim, se o cão perder pra Brienne, velho, ele é um merda. Não, mas você tem que lembrar que ele estava ferido. Ele tá fudido já. O ferimento dele estava infeccionando porque ele não quis botar fogo, não tinha, porra, antibiótico, não tinha nada, o cara tava na merda. Mas olha, ele lutou. É sujo, hein? Ele deu um chute no saco da Brienne, cara. É verdade, cara. Doeu até em mim, cara. Doeu até em mim. Porra. Aquela cara de dor dela, realmente doeu nela. Foi no saco dela, de fato. Quando eles começaram a brigar, eu comecei a falar, não, para, para, para, cara, vocês não podem... Porque você sabia que só ia sobrar um daquilo, né, cara? E aí, uma idiotice foda os dois brigarem. Não, e pior de tudo que é assim, porra, o cão tava certo, né? Porque ela tava toda, não, eu vou salvar. Vai salvar do quê? Tu vai proteger? Tu sabia que o irmão dela morreu? Tu sabia que o pai dela morreu? A mãe dela morreu? A tia dela morreu? Sabia que todo mundo morreu? Aí ela fica com uma cara de idiota. Porque a Brienne, na verdade, é um mongol gigante, né, cara? Mas eu caí na armadilha do Martin, cara. Sabe por quê? Porque eu capítulo após capítulo, falava com a minha esposa. Caraca, cada vez eu gosto mais do cão. O cão é maneiro. Cara, o Jovem Nerd gosta de uns personagens. O cara é um filho da puta, cara. Mas ele tava salvando a área que era o personagem preferido. Não tava. Ele queria vender a garota e pegar a recompensa. Não ia vender, não. Não ia vender. Tu achou que ele virou papai da área? Virou. Ah, um caralho, eu tava vendo isso. Entendeu? Jovem Nerd, se você é um filho da puta em recuperação, conversa com o Jovem Nerd, que ele vai te adotar. Cara. Jovem Nerd, eu achava Jovem Nerd. Que o cara tava... Olha só, não é que é assim, ou o cara é bom ou o cara é mal. Eu achava que o cara tava mudando, porque ele tava conhecendo uma parte da vida que ele não conhecia. Ele matou o gordinho. Eu sei que ele matou o gordinho, ele era filha da puta. Mas ele tava cuidando da garota, entendeu? Ele tava cuidando da recompensa. Ele tava numa fase boa do Victor Creed, né? Isso. Ele tava mudando, cara. A área tava mudando ele, cara. Não tava, cara. Eu achei, não, porra, tava. Esse personagem tá ficando maneiro, tô gostando dele. Não. E aí o Bart faz isso, ele faz você gostar do cara. E aí ele faz essa merda. Pá! É porque a área não tava mudando ele, porque a área não tem o interesse de mudar ninguém, não, né? Não, mas a presença, a companhia... Tu achou que ele ia sobreviver estando na lista da área? Não, eu não sabia o que ia acontecer, porque Martin, você não sabe o que ia acontecer. Mas é porque eu vi um paralelo um pouco com o The Last of Us, que tem esse negócio de pai e filha, não gosta de você, mas eles vão criando uma relação. Eu acho que tava achando uma relação maneira dos dois. É pesado ele ser um cara incompatível com a bondade, qualquer coisa assim, mas ele tava cuidando dela. Tanto que ele foi, ele lutou, o cara morreu por ela, cara. Mas isso é na série, né, no livro? Não, isso é na série. Ah, e daí? Mas eu tô vendo a série, porra. Mesmo assim, é uma parada que fica incompleto e tu fala assim, não, mas tinha que ter esse, a briga dele com a montanha. Com a montanha? Com a montanha teve no seriado. Eu ficava nessa de, ele que tem que matar o montanha, mas... Pois é. Tu chega e fala assim, caralho, o montanha não morreu. O Maestre lá, que não é mais Maestre, vai salvar ele. Aí, porra, lógico que ele não morreu, porque quem vai matar ele é o cão. É, mas porra, não. Mas é aquela parada, né? O cara que chega assim e fala assim, porra, eu vou ser o cara mais novo a fazer, sei lá, a fazer um pós-doutorado em não sei o quê, e o cara morre 5 dias antes. Acontece na vida real, cara. Na vida real, né, nos Klingons, lá, tem aquele ditado que diz que a vingança é um prato que é servido melhor quando é servido frio, certo? Sim. Não é isso? No universo do Martin, a vingança é um pedido delivery que o motoboy caiu, morreu e ele se esfacelou no chão. Excelente definição. É isso mesmo, ninguém é isso. Se vinga, ninguém, cara. Consegue. Não tem essa parada romântica do... É verdade. O cão vai matar o irmão. Que não vai, cara. Não vai. Pode ter certeza disso, cara. Mas olha só, no livro tem um detalhe que é o seguinte. Alguém conta pra alguém que cuidou do cão até ele morrer e enterrou ele. Então, a princípio, não aparece ele morrendo no livro. Então, pode ser que ele não tenha morrido. Não apareceu ele morrendo na série também, né? Apesar de tudo. Não aparece, então também não sabe. E o Montanha, eu já tô dando spoiler já do quinto livro. Não, ele vira o Frankenstein. É, o Montanha vai virar tipo um Frankenstein, entendeu? Não, mas isso, né, isso já falaram, né? No último capítulo, ele pode mudar. Vai ficar fraco? Não. Então manda bala. Sobre o Montanha, a gente tava falando que o cara cresceu, mas o primeiro Montanha, eu tô pesquisando aqui, o primeiro Montanha tinha 2,13 metros. E ele foi o Bolg, filho de Azog, no Hobbit. Ah, sei. O segundo tinha 2,16 metros, velho. Caralho! Tinha 2,16 metros e trabalhou, acho que no Aliens vs Predador. E o atual, o gigantão mesmo, tem 2,06 metros. Porra, mas sério? Mas ele é mais forte, né? É que ele é forte pra caralho, assim, ele é largo. Mas ele não é mais alto que os outros caras, não. Ah, e a Cersei é baixinha, por isso que tem aquela foto que ele tá do lado dela. É. Não, tem uma foto do lado dele e do lado daquele outro maluco lá, do... Do não, Tyrion. Mas do Tyrion. Desde o Casamento Vermelho, a gente foi vendo reações das pessoas a certos episódios, né? Que filmavam, as pessoas que leram o livro sabem o que vai acontecer, filmam, né? Teve o Casamento Vermelho, filmaram, e nesse aqui também filmaram a cena do Oberyn, né? Teve muita filmagem de reação da luta da Viper contra a montanha. Teve até em bar, nego reunido em bar e todo mundo... Mas a cena que teve as reações filmadas que parecia gol de Copa do Mundo foi a morte do Joffrey. Que pessoas... é início de temporada, né? Foi mais ou menos no início, exatamente. Que as pessoas comemoraram como se fosse um gol, cara. Foi o único, porque normalmente a gente é um desespero, né? A gente fica desesperado porque morre, pessoas que a gente gosta e tal. Mas nesse não, as pessoas realmente aplaudiram. Porque foi muito maneiro, né? É assim, apesar de tudo, você não queria que ele morresse assim, você queria que ele sofresse mais, né? Tal, alguma coisa assim. Foi engraçado, porque talvez por ter sido no começo da temporada e no livro ter sido no final de um livro, né? Numa reta final de um livro, uhum. As reações de quem viu de um e deu talvez talvez tenha sido um pouco diferente, né? É. Porque no livro, quando o cara morre, tu fala, caralho, mataram o cara? O que vai ser da história agora, né? Exato. Bate essa parada. Na série, como você tá ali no começo da temporada, você tá bom. Muita coisa vai acontecer mesmo, é, né? É, sim. Talvez a reação seja um pouco diferente. Mas eu acho que nessa série a gente ficou com a mesma situação quando terminou com o Tywin Lannister morrendo, né? A gente, caralho, o que vai acontecer agora, né? Mas é interessante, no Joffrey envenenado, aquela cena que ele... Uma catarse. Foi uma catarse. Primeiro total aquela ali. Ele humilha o Tyrion, né? Você fica com mais raiva dele, seu filho da puta. Personagem que a gente mais gosta, o cara vai... Então, personagem que a gente mais gosta e o personagem que a gente menos gosta, né? Numa cena, um medindo força com o outro e o que a gente não gosta ganhando, né? Exato. Durante exato. Muito tempo. Fora isso, as palhaçadas dele dar uma espadada no bolo, matar as pombas, aquela merda toda. Foi um casamento cafona do caralho. Casamento de suburbano, vamos falar sério. Mas é, ele bebe o vinho e morre de uma forma fantástica ali. Cara, e morre de espumar pelo olho, mano. Olho vai um pro lado, outro pro outro. Foi caralho, o olho e o gato do peixe. É, olho de olho, morte de pica-pau, botou a língua pra fora, cara. Na descrição do livro talvez até mais dá mais nervoso ainda quando ele começa a passar mal ali e tal, não sei o quê. Porque ele fica sem ar, né? Ele fica asfixiado. E ele começa a se lanhar na cara de nervoso. Então ele começa a sangrar pra caceta, porque ele tá se lanhando com a unha e tal. É caralho. Nossa, cara. Agora, quem é que mata ele no livro, de fato, né? Quem conspirou ali? Ah, mesmo que na série. Isso ele levou no motor, cara. Mindinho e a velha. O Mindinho com a velha. E o cara é coide, não? Ser Varys? Não, não. Que é outra não. Coisa que o livro não deixa claro isso, que aquela velha tá envolvida. É, não deixa claro. Na verdade, o livro no terceiro ali, e correndo pelo quarto, você não sabe quem matou o Joffrey. Você tem suspeito, mas você não sabe. Inclusive, pra Cersei, é o Tyrion. Ninguém tira da cabeça dela que foi o Tyrion que matou não aparece outras coisas que valem. Não, não, isso não tá esclarecido. Não, mas... Ela pode estar certa, né? No livro ela pode estar certa. Mas lá não tá esclarecido também pra ela, ela realmente acha que foi ele. Não, não tá, mas o público tá. Sim, no livro, o público tá. O Wendy fica com o pé atrás, entendeu? Pô, será que foi mesmo e tal? Por mais que ele mais à frente tenha dito, você fica com o pé atrás, entendeu? De quem matou de verdade. Tanto que assim, no livro ele fala uma coisa assim pra Sansa, né? O Mindinho. Que ele fala que se ele tomar atitudes inesperadas, os inimigos dele nunca vão saber o que, que ele vai fazer, né? Que ele vira uma pessoa imprevisível. Então, na série, eles deixam... Pelo menos, eu não sei se eles mudam, né? Porque no livro não deixa isso muito claro. Que na série, ele já fica amigo dos Tyrell, né? Pra acabar com o Joffrey, né? Então, ele cria novas alianças na série. Dá a entender que, desde o começo, a aliança que ele fez com o Tyrell já foi com isso na cabeça. Exatamente. Mas, então, quando o Joffrey morreu, você viu que abriu aquele vácuo de poder, né? Porque o Joffrey era um cara com uma personalidade muito forte que ninguém conseguia manipular ele. Ele fazia as maluquices que ele queria. É. Né? Pô, nem a mãe conseguia controlar o garoto. Ele era um psicopata, esse filho da puta. Total psicopata. E quando ele morre... Ele é tão psicopata quanto que o outro cara lá que o Jovem Nerd gosta. Exatamente. Cara, os dois. Eles são psicopatas iguais, cara. O outro cara era psicopata igual. Não, eu acho que o Joffrey é um pouco mais. Não é não. Não é não. Mas e aí o que acontece? Quem vai pro trono é o irmão mais novo, Tommen. Uhum. E tem uma irmã que a gente nunca vê na vida, né? Ela foi casar com outro fulano. Ela foi vendida não, trocada, né? É, você provavelmente vai ver na próxima temporada. É. Do Martel, lá pra... Mas se tu acha que tu não vê ela, e o Rickon? O Rickon nunca vê, exatamente. Esse sim sumiu, maluco. O Rickon sumiu. Sumiu dos três livros, cara. Sumiu de tudo. Vai pra... Onde você vai levar ele? Vou levar na creche. Velamgulis. Velamgulis. E aí o Tommen se transforma numa marionete do Tywin. O Tywin realmente se senta no trono de ferro ali. Sim. Ele vira o rei. Ele é o rei, entendeu? Uma parada esquisitíssima, né? Porque ele chega assim, agora eu vou sair e, tipo, o certo seria sentar numa cadeirinha, né, na frente, mas não sentar no trono. exatamente. E a parada sinistra que, vamos combinar, né? Ser uma marionete daquele jeito, eu tô dentro, cara. Como assim? Você acharia ok? Oh, tranquilo, velho. Ó filé, né? Então. Ah, queria pegar... aquela mulher muito gata. Queria pegar a cunhada. Eu não entendi. Porque o casamento não valeu, né? Não teve prima noite. Não, não, apesar dela já... Não, casou. Mas ela já era rodada por causa do outro lado. Ela é rodada, mas o garoto... Do irmão mais novo do Robert. Que era gay, que não pegou ela. Não, o garoto mais novo não pegou ela. Ela é rodada por outras paradas. É. Não, mas teoricamente ela era casada, não era com... outro. Mas também não chegou a... o outro só ficava com o irmão, então, lembra? Tinha uma história dessa. Não subiu, não consumou. A Margaery, eu só não entendi uma coisa. Qual foi a estratégia da Cersei em querer casar a Margaery com o outro filho? Com o outro filho quem? Com o Tommen. Mas não é a estratégia da Cersei? É, ela chegou lá e falou. Outra diferença, na série é ela que propõe o que agora casa. No livro, ela é terminantemente contra esse casamento. Então, não era, tipo assim, ela já não era contra o casamento dela com o Joffrey, do início? Joffrey não. Sim. Era contra? Eu não lembro se era contra. É, não, o problema é que eles precisam da família Tyrell, né, cara? Que é a segunda família atual. Ela não era contra o casamento, mas só que a mulher começou a aparecer muito. Aparecer que é a mãe dos pobres, tá ligado? Ah, entendi. E aí ela ficou com raiva da mina, mas não é que ela... o casamento. É, porque o que eu ia dizer é que eu entendo que se fosse uma estratégia do Tywin, porque fica claro que eles estão na merda, né? Que eles não têm mais grana. As minas de ouro deles acabaram, e eles estão endividados. Outra parada maluca, no livro isso não acontece. Essas minas nunca acabaram, cara. Tem na foto. Então, eles mostraram lá que os Lannister estavam fodidos de grana. É. Pois, talvez pra justificar a Cersei ter arranjado um novo casamento. Mas a Cersei tá se fudendo pro que o pai acha das finanças, o caralho. Isso seria o movimento do Tywin. Pois é, no livro é o movimento do Tywin. Ela é contra o Tommen se casar com a menina no livro. E ela fica batendo, e ela se batendo na frente. Pergunta. Na série fica claro que é por causa de dinheiro. Mas por que no livro o Tywin quer fazer uma aliança com um reino que o símbolo é uma flor? Como assim? Porque teoricamente... A capital é o Jardim de Cima. Porque teoricamente o mundo todo ainda tá em conflito. E ele precisa fazer alianças, né, cara? Não, bem, aliança. Mas só o Stannis não tá derrotado ainda. Mas não. Ele troca o norte pelo ele não tem confiança que o cara lá do norte vá trazer pra ele a galera do norte pra brigar, entendeu? Ele não tem essa confiança. Peraí, o norte tá falando do Bolton agora, que ficou com o norte. Pois é. Ele é truta do Lannister, o Bolton. Exato. Sim, mas esse cara não é confiável, vai. Ele não tem confiança que o cara vai conseguir convencer os nobres do norte a descer e lutar pelo Lannister contra os Stannis, entendeu? Depois da merda toda, da guerra e tudo. É porque na série o Stannis é representado como coitado, cara. Parece que ele tem 3 soldados. É, realmente. E o Cebolão. É, o Cebolão, mas tem soldado e a mulher que tem punceta de demônio. No livro ele tá enfraquecido depois do... Ele tá enfraquecido. Ele é poderoso, mas cara. Ele continua sendo ameaça. Pois é, mas na série ele não parece uma ameaça. Ele parece um velho, coitado. É, a ameaça maior é a Daenerys. É, para a minha. Eles voltam e meia falam. Você vê o exército da Daenerys. É uma menina. É, a menina tem 50 mil homens. Eles ainda não levam a sério. Nessa eles começaram a ficar preocupados. Você não vê eles falando lá dela? Tanto é que nessa temporada eles desmascaram lá o carequinha lá, né? O Friendzone. Nossa, o Friendzone tomou um pé na bunda. Sor Jorah, o Andalo. Coitado, isso. Cara, eu fiquei com Jorah Mormont, fiquei com pena do cara. O que vai ser desse cara agora? Nada, cara. Porra, acabou a Friendzone mesmo. Se fosse vida real mesmo, se o Martin usar a vida real como referência, esse cara nem aparece mais. Nem aparece mais, é verdade. Acabou ali, né? Ele mostrou que ele era um merda na hora que ele não pegou já a Daenerys. Ele entrou na Friendzone, então ele vai ser coadjuvante pro resto da vida. Ele pode ganhar na Mega Sena, cara. Ele vai ser coadjuvante. Vlamgulis. Vlamgulis. Aí eu falei, puta, agora o Tywin é o rei. Ele até julgou o Tyrion na sentada do trono, maluco. E aí, tipo assim, vai acontecer tudo. E, aliás, o julgamento do Tyrion também foi, caralho, aquele discurso foi dele. Foi sensacional. Quando ele vira pra todo mundo, seu bando de nojento. Caralho, um aluno meu chegou e lançou a hashtag que eu botei pra frente, que era o Somos Todos Anões. Caralho, velho. Do you wish to confess? Yes, father. I'm guilty. Guilty? Is that what you want to hear? You admit you poisoned the king? No. Of that I'm innocent. I'm guilty of a far more monstrous crime. I'm guilty of being a dwarf. You're not on trial for being a dwarf. Oh, yes, I am. I've been on trial for that my entire life. Have you nothing to say in your defense? Nothing but this. I did not do it. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Watching your vicious bastard die gave me more relief than 1,000 lying whores. I wish I was the monster you think I am. I wish I had enough poison for the whole pack of you. I would gladly give my life to watch you all swallow it. Zemeran! Zemeran, escort the prisoner back to his cell. I will not give my life for Joffrey's murder, and I know I'll get no justice here, so I will let the gods decide my fate. I demand a trial by combat. Foi sensacional, cara. Foi sensacional. Tiram. E aí, quer dizer, quando o Tywin morre, é isso que se chama vácuo de poder, cara. Porque o Tommen é o rei, mas e agora? Não é porra nenhuma sem o avô, cara. Assim, ou a Cersei cresce pra caralho agora e toma as rédeas da parada toda. Mas quem sobrou na família dos Lannisters é a Cersei. Porque o Jaime, ele é guarda-real, ele não tem mais nada, né? Ele não influencia na família. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar na série. Eu tô curioso pra saber como é que vai ser. Mas qualquer coisa que a gente falar agora aqui é spoiler. Porra, a gente já falou de spoiler até agora, você sabe. Não, mas diferente. Não vamos dar spoiler das paradas importantes. Spoiler do futuro é diferente. Valdoares. Tem uma parada que não tem nos livros e mostrou agora nessa série, que é a explicação de como os White Walkers se reproduzem, né? É. Que o White Walker botou o dedo lá no, na criancinha, a criança virou zumbi, né? Sim, sim. Aquilo não existe no livro, não tem aquilo. Não, mas tem a oferta das crianças pros White Walkers? Tem. Tem. Então, mas aí só não mostra... Não mostra o que eles vão fazer com a criança. Ali mostrou que ele deu um toque de gelo na criança. Mas é diferente. Esse, o zumbi, porque tem o zumbi. O zumbi que o seu corpo volta. Você morre e você acorda zumbi. É diferente desse cara que ele dá o toque do gelo na testa do bebê. É verdade, é verdade. Tem uma porrada de coisa maluca lá em cima. No último episódio virou uma maluquice, virou, né? A D&D, né, maluco? Esqueleto. Ai, eu achei do caralho a luta com os esqueletos. Lembrei muito de Jasão e os Argonautas. Todo mundo, do, né? Do Harry Hanshauser, né? Animação stop motion clássico, né? O filme dos anos 60, que tinha a melhor luta contra os esqueletos que eu já tinha visto, e essa foi do caralho. Achei maneiro, apesar de Game of Thrones ser criticado e tal, eu achei muito maneiro, o nego partindo o esqueleto ao meio e tal. Eu, se fosse aquele moleque, eu só vivia no corpo do Odor. é muito maneiro, bro. Eu não tava mais... todo mundo. E é irado que ele só pode entrar em corpo de animal, né? É que o Odor é meio então, bobo, né? Então a cabeça dele é fraca, né? Vamos dizer assim, né? Não tem defesa. Pera aí, então quer dizer que ele vai entrar no corpo do Fion também. É possível, né? Mas ali já não vale a pena. Ali já não pode fazer muita coisa, né? Mas se fosse ele, mandava fazer uma mochila e me botava dentro, maluco. Porra, é muito maneiro. Ficava nas costas do Odo e, puta, virava o olho. Achei do caralho. Direto, isso, maluco. Um personagem paraplégico que entra no corpo dos animais e do Brutamonte, cara, que é mongol. Porque aí aparece também aquela elfo leprechaun que aparece ali. Ela é um dos habitantes primordiais de Westeros, né? São os primeiros homens? Não, assim? Ela é antes do primeiro homem. Ah, tá. É, os primeiros homens nos chamavam de crianças. Isso, ela é o povo nativo de lá. Mas a gente já existia antes. Eles que cultuavam as árvores com cara, essa porra toda. Ah, tá, saquei. E aquele velho Beato Salu que tava lá dentro... é o Corvo de Sangue, que é citado nesse livro... Atenção, spoilers, né? Isso, mas ele é citado no livro Cavaleiro dos Sete Reinos. Então, eu achei do caralho, maneiro, um personagem místico pra caralho, mágico, nas raízes da árvore ali. Mas eu não entendi direito o que ele é, é pra entender ou não? É... Cara... Ainda não. É, mas, ainda não, mas né, no livro ali, que do Cavaleiro dos Sete Reinos, desenvolve bem mais o personagem, dá uma... background do cara. Eu entendi que esse cara, ele vê tudo que tá acontecendo em Westeros. Ele sabe tudo porque ele vê tudo. Sim. Isso que eu entendi do cara. Mas eu não sei se é pra entender então, isso. A parada é o seguinte, ainda. Aquele cara, atenção, zona de spoiler total agora, né? Aquele cara chama Bryden Rivers. E ele é um dos filhos bastardos daquele rei da guerra do... Peraí, spoiler de quê? Do livro. Do livro... Cavaleiro dos Sete Reinos. É. Ah, tá, não do... Ok. É, então, eu não sei muita coisa sobre ele... O que vai acontecer? Não sei se alguém já sabe aqui o que vai acontecer. Não, mas o único spoiler é que ele é um personagem que estava vivo há 90 anos atrás e continua vivo. Uhum. A gente não sabe também porque essa sequência é outra que é do livro 5. Também. Essa sequência do Bran. Ah. E outra coisa, ele estava vivo há 90 anos atrás, ou mais, e ele não era raiz de árvore, não. É. Não, há 90 anos atrás, ele era mão do rei. Ah, então ele era uma pessoa normal. Ele era... Não, era um ser místico. Não, ele era místico. Ele era tido como um feiticeiro. Ah, tá. É, a parada é o seguinte, então tem lá os dois reis, lá, o rei e o bastardo, né? E aí, ele, apesar de ser um bastardo do rei, ele era mão do rei do dragão vermelho, não do dragão negro. Por que que não gostavam do dragão vermelho lá? Porque ele sofria muita influência de um irmão que tinha uma mancha no pescoço vermelha e que nego falava que parecia um corvo e que era um feiticeiro, que era o Lorde Corvo de Sangue, que por causa dessa mancha. Língua de cobra da... É, e que ele que controlava, era a Eminência Parda, era o Rasputin, tá ligado? É. Quem controlava era esse cara. E não é que não gostavam do rei, não gostavam do feiticeiro Corvo de Sangue. Que era conselheiro do rei. Sim. Aí falavam, faziam assim, seguinte pergunta, porque o personagem principal desse livro, né, que é um cavaleiro andante, tipo Don Quixote, ele chega e começa a quando falam desse cara, ele fala assim, estão falando mal desse cara, ele fala assim, não, para de falar mal do cara, pô, de repente ele descobre que você tá falando mal. O cara fala assim, ainda, espero que ele não tenha 1001 ouvidos como ele tem 1001 olhos. Porque diz a lenda, né, diz o poema, sei lá o que, quantos olhos tem o Lorde Corvo de Sangue? Aí a resposta é 1000+1. Então é que ele tá em todos os lugares vendo tudo, por isso que ele manipula tudo, sacou? 1000+1 porque ele só tem um olho. Ah, tá. Ah, eu pensei que era outro olho aí que tava. Então, na série parece que ele só fala 1000, né? Não, ele fala 1001. 1000+1. É no ar, sabe? Aí ele, tipo, que nego fala que. Todo mundo já sabe qual é o 1, né? Então ele falou que o 1. É porque tava sentado no meio daquelas raízes todas e um tava obstruído. Velamgulis. Velamgulis. Nessa parte da história do Bran, eu só não entendi, me ajuda a entender da onde veio aquele garoto lourinho com a irmã. Porque ele veio e falou assim, Bran, eu vim procurar você, eu tenho que ele te levar no lugar. Ele é um enviado. Ele vê o futuro e ele foi... Era uma missão do Mas cara. Mas ele é um garoto que anda sozinho no mundo? É, ele é um garoto que... Não. Ele tem um background. Ele e a irmã são filhos de um lorde que é ligado à família Stark. Tá. Mas é um lorde de uma área, tipo assim, que neguinho meio que caga, porque é um pântano fudido, e nego tem um maior preconceito com esses caras, eles acham que eles são meio primitivos, entendeu? É. E ele, essa família, tem uma relação de lealdade muito grande com a família Stark. Caralho, até isso é igual Inglaterra, né? É. Ele tem esse dom, né? Ele é do país de Gales, né? É, e ele, exatamente. E ele tem esse dom de fazer coisas que o Bran faz, mas o Bran faz num nível muito maior, né? E ele vê o futuro. Porque eu achei que ele veio meio de graça, entendeu? Não entendi de onde ele veio. Não ele deve receber mensagens desse coroa lá e tal, que fazem caminhar a sequência aí do Bran toda. né? E outra coisa, no livro ele não morre. No livro ele não morre. Ah, não? Não, ele não morre. E olha só aqui, que parada sinistra, né? Só conjecturando aqui. Se vocês leram 5 livros e não sabem ainda o que, que é o Lorde Corvo de Sangue, deve ter também os 38 livros pra frente, né, cara? E mais 36 pra trás. Exato. Só que o cara é velhinho, né, cara? Não. Teoricamente tem mais 2 livros. Vai terminar em 2 livros, né? É. Teoricamente são mais 2. Teoricamente são mais... Essa saga, né? Cavaleiro dos Sete Reinos não faz parte. Não, é, não. É verdade. Essa saga termina... A série Song of Ice and Fire termina isso. Em 7 livros, é isso? Ele deu a entender que existe uma leve possibilidade de ter mais um. Olha que parada maneira. Porque, assim, a gente tá vendo o Martin escrevendo... O que o Tolkien escreveu muitos anos atrás e o que não tá escrito, os filhos escreveram, tal, ajudaram a terminar, e o caralho, e o Peter Jackson fez qualquer coisa. E aí o do Martin não, ele tá vivo, a parada tá tomando uma proporção foda, é. E ele tá ajudando a contar em outra mídia, né, cara? É diferente. Sim. E diga-se de passagem, já tá rolando forte o boato de que a história vai terminar na série e não no livro, né? Vai sair primeiro o final pela série do que pelo livro. Isso ia ser um vacilo muito grande com quem lê o livro, né, cara? Nego fala isso muito porque o Martin, ele tem essa aparência de ser muito velho, apesar de não ser, ele tem 65, entendeu? Ele é um 65 desgastado, né, desgastado, cara? Exato. Mas é porque ele é gordão, então tu não acha que pode tomar um ataque de coração do nada, né, exato. Porra. Deve se alimentar bem pra e caralho. E aí a notícia... Né? Não, o gordão sedentário deve ter um blog. Né? Exato. Deve gravar podcast. Vídeos e podcast, exato. Aí o nego fica falando, cara, o cara vai morrer antes de escrever os livros, que ele leva 5 anos pra escrever um livro. Cinco porra nenhuma. É. O nego fez uma projeção e falou, a série tem que acabar em 2015 e esse cara tá longe de terminar de escrever. Aí ele diz que ele disse, já contou pra galera lá da produção, os produtores dele, como ele pensa em terminar a história, pra que se ele empacotar, os caras tenham um norte pra seguir. Quando tu escreve uma história, geralmente você começa pelo final, né? Nem sempre, mas é possível. Mas é aconselhável. E o que acontece? Você fala tudo o que vai acontecer e depois o difícil é você botar pro livro, pra linguagem de livro, contando o que vai acontecer. Mas o que vai acontecer você sabe. Exatamente. Depois você vê como você chega lá, exato. Tem uma ideia que vai, que tal, não sei o quê. Mas o difícil é fazer o caminho. Sim. Mas o que vai acontecer ele já sabe. Então, mas aí o que acontece? A gente, como o Tucano falou, essa história parece que tem 38 livros pra frente e 38 livros pra trás. Não é uma história que parece que tem fim, entendeu? Isso não é um Senhor dos Anéis que a gente tá lendo, que no final o mal será derrotado e o caralho. Verdade, não parece que tem fim. Então eu acho que a gente nunca vai... É um período, exatamente. A gente nunca vai estar satisfeito com, esse foi o final. Ele simplesmente vai parar de contar, entendeu? Exatamente. Você vê que as coisas vão se desdobrando cada vez mais. Aparece gente nova no cenário, o cara fica poderoso, morre o outro cara e tal, o outro cresce, né? Não sei, cara. Do jeito que ele é sanguinário, ele é capaz dele arrumar uma destruição do mundo pelo seu... Nossa, foi um cataclisma mundial. É, um cataclisma matar todo mundo, cara, de uma vez, né? Os White Walkers são um cataclisma. Exatamente. Agora, uma pergunta. Já foi no céu, quantos temporadas a HBO renovou a parada? A sétima tá garantida já. Sétima tá garantida? Tem a sétima. Eu queria ver Game of Thrones até eu morrer, cara. Exato, vai acompanhando essa merda. Eu fico tentando imaginar o que eles vão fazer na próxima temporada. Eu acredito que seja parte do livro 4 e parte do livro 5, mas que eles não vão fechar os dois na próxima temporada, que seria a quinta. Não deve fechar, não. Pode ser que eles gastem duas temporadas, ou não, ou pode ser que eles façam em uma só, o que falta, não sei, né? Tô curioso pra saber, cara, isso. O livro 4, muita gente fala que é o pior, que é mais parado, que não tem os personagens preferidos. Cara, eu adorei o livro 4, ele apresenta vários personagens novos. Mas tem uma parada, né? Que as coisas não acontecem no ritmo frenético do 3. Sim. Por isso que talvez as pessoas não gostem. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se eles vão fazer a próxima temporada, fechar o 4 e o 5, ou se vão parcialmente, porque não tem tantos picos de clímax agora pela frente. Talvez aí que a série comece a se diferenciar mais ainda do livro. Por sua vez, ele já anunciou que o livro 6 não sai ano que vem, né? Caralho, que merda! Você tem certeza que ele falou isso? Quer dizer, não sai em 2014. Ah, então, tá. Eu acho que não sai em 2014. Sai em meados de 2015. Ou seja, que já tenha terminado a temporada 5 da parada. Ah, sim. Eles já terão filmado, sim. Não, já ter terminado. Já ter passado. Que ele fala que vai sair o livro 6 em meados de lá, pro, sei lá, pelo meio do ano de 2015. Já vai ter acabado a temporada 5. Já. É verdade. Ou seja, eles já vão estar trabalhando na temporada 6. Uhum. O material que a gente conhece com material inédito, né? Uhum. Essa é a dúvida da parada. Tu viu a promoção genial que ele tá fazendo? Do qual é? Que você doa $20 mil, alguma coisa pra uma caridade, alguma parada lá, sabe? Eles vão sortear alguém pra que ele pegue o seu nome e ele vai botar você como um personagem do sexto livro e vai matar você de uma forma horrível. Caralho. Caralho, irado. Eu achei sensacional. Tem muita gente criticando, dizendo que ele tá misturando, né, uma criação literária com uma promoção e que isso mancha a criação literária, né, de alguma forma. Mas, porra, vamos ser um personagem secundário, cara. É whatever. Eu acho que isso é século XXI, cara. Eu também acho, eu acho que caralho. Personagem de sétimo escalão, porra. Já, exato. Você é um personagem que vai entrar e vai morrer de uma forma... Você não seria do caralho ter o seu nome ali? Irado. Porra. Falando em personagem que sumiu, e o irmão do Ned Stark, hein? É, mas ele sumiu mesmo. Já no sumiu livro, mesmo, né? Não tem? Sumiu. É um mistério o que aconteceu com ele. E até agora nada. Até agora então, nada. Aí eu fico com medo de uma coisa. Do quê? Lost. E o irmão do Ned Stark? Nunca saberemos. E o irmão do Oberyn? Nunca saberemos. E o Sirius Forum? E o Sirius Forum? O Celton Mello. Morreu ou não? Nunca saberemos. Tu viu essa do Celton Mello? Notícia feita. E o Celton Mello vai ser o irmão do Oberyn, velho. Todo mundo caiu nessa merda. Eu tuitei essa porra. Porra, cara. Uma mudança que eu achei foda no livro, quando o Jaime começa a treinar a mão esquerda, ele treina com aquele Illy Penny. Rapidão. O adendo só de risadas, vai. Porra, eu também pensei a mesma coisa. Bom, quando ele treina, lutar com espada, se bem que não adianta, né? Bom, quando ele treina a lutar, né, com a mão esquerda, ele treina com só Illy Penny, que não tem a língua, que a língua tem a língua cortada. Então seria um cara que não falaria pra ninguém. Ah. O segredo dele é que ele não sabe mais lutar. Oh, é irado isso. É maneiríssima a ideia, peraí, né? Peraí. Mas é que na série ele luta com o Bronn, né? Que é o... Agora, como a série, o Bronn é um personagem incrível, né? Eles botaram o cara pra lutar com o Bronn, pra treinar com o Bronn, que pra mim é o melhor lutador lá daquela porra, né? É. Então, agora, mais importante até do que isso, Guga, é o seguinte, no livro, o Jaime, ele só chega de volta a King's Landing muito depois do que na série. Ele não presencia, por exemplo, ele não presencia o casamento e a morte do Joffrey. É verdade. Ele chega depois disso. Ele chega quando eles estão velando o corpo, não é isso? Quando eles estão velando o corpo, exatamente. E não tem aquela sequência ali de 3-4 episódios iniciais que o Jaime tá na cidade. É, sim. Isso não existe. Outra coisa que tem também que eu fiquei sabendo é que tem aquela cena que ele violenta a irmã, né? É que é uma cena polêmica, né? Mas no livro, ela aceita, ela não resiste, não. Né? Ela não. Quer, né? Ela fala, ela vem ela que... Ela tá revendo ele ali depois de achar que ele ia morrer, que não sei o quê. É a primeira vez que ela, que eu o vê também, entendeu? Mas o filho tá morto ali na mesa, porra, maluco. É, exatamente. É foda. E eles estão dentro da igreja, meu irmão. É muito título pra essa mulher. O primeiro contato dele com o Tyrion é quando ele abre a porta e liberta ele, entendeu? Tá, entendi. Mas, então, não mas tem nenhum daqueles diálogos dele ali na masmorra, que eles ficam batendo papo e não sei o que. Não tem porra nenhuma daquilo. Aquilo eu achei uma puta encheção de linguiça, principalmente aquela história do maluco que matava a Persevejo. Caralho, aquilo foi puta, cara. Eu acho que essa foi uma mudança bem drástica, assim, livro-série, porque altera um pouco a personalidade do personagem. Porque exatamente. Na série ficou claro que ele estuprou a irmã na sala mortuária lá do filho. Não era na sala mortuária, não. Era, né? Tipo como se estivesse ido numa igreja, no altar, mano. É, exato. Né? Tava lá pra ser velado, né? Ele ela falou assim, não, você é errado. Ele foda-se, pum. Isso é totalmente diferente pro livro se ela fala que... Você vê assim, porra, o Jaime é um filho da puta, a mulher, por mais escrota que ela seja, não queria isso. Agora, se no livro ela queria, isso muda totalmente a personalidade. personalidade dela, cara. Ela é muito filha da puta. E se fosse num livro do Nelson Rodrigues, ela tinha pagado pro James pra ela. Que horror. Aí a gente entra numa filosofada grande do seguinte, porque é a construção dos personagens, né? Quando que começa a construção do novo Jamie, quando, no livro, na série, e de alguns outros, Jon Snow também, isso é marcante. A construção do Jamie começa no caminho dele, né? Junto com a Brienne. É ali que eles vão começando a mostrar a transformação dele, qual é a dele mesmo, né? Enquanto na série eles só conseguem fazer isso melhor já em King's Landing. Não, mas na verdade na série, quando ele tá voltando com a Brienne, ele meio que salva a Brienne, ali já mostra um pouco de mudança no cara, né? Mas é mais profundo esse caminho de volta deles, né? Então eu acho que eles acharam mais fácil construir esse personagem lá na cidade, entendeu? É, então, na cidade tem aquele diálogo dele com a Brienne na banheira, que já estão tomando banho, e ele conta o lado da história dele, da morte do rei louco, né? O rei tinha mandado matar o pai dele. É, porque todo mundo fala assim, você é o regicida, você jurou proteger o rei, tu matou o rei pelas costas, isso é um filho da puta, e todo mundo acha que ele escuta por causa disso. E aí ele contou assim, não é bem assim, você vê que tudo é outro lado da moeda, né? Toda a história tem dois lados, né? É, que nessa história quem foi escroto foi o Ned Stark. É. Que ele que chegou lá e falou, regicida! Sim. Mas o cara tinha motivo, cara. É estranho. E ele era um moleque de 16 anos. Mas no livro tem isso? Tem essa versão dele? Tem. E ele ia dizimar a população, né? Sim, cara. Slender também. Então você vê que personagem interessante. Eu tava assim, caraca, Jamie, você é um personagem muito interessante, tô gostando de você pra caralho. Só que aí ele vai e tem aquela cena dele pegando a irmã. Aí, tipo assim, não dá. O cara é muito doente, cara. Eu queria entender os valores do Jovem Nerd. Tipo, pegar a irmã não pode. Não. Torturar e capar pode. Não é isso. Eu acho que não pode nada, que o Jamie foi bem filho da puta também na série, entendeu? Olha, mas só, não esqueça nunca que ele empurrou uma criança. É, eu sei. De uma torre. Eu sei, eu fico lembrando disso. Mas quando você vê que o cara é fudido, porque não tem como ter uma vida normal, cara, aquela família. Ninguém tem como ter uma vida normal, entendeu? Cara. Entendeu? E eu achei que o cara tinha um pouco mais... Tipo, eu comecei a entender um pouco mais porque ele é assim, mas, assim, no final eu achei um cara doente mesmo, com a minha irmã na frente do filho morto. É uma merda, né? Não é um personagem maneiro, sabe? Não, mas antes comer a irmã na frente do filho morto do que do filho vivo, né, cara? Pelo menos ele não vai gastar com terapia anos depois. Cara, não, mas o Jamie, cara, a verdade é que o Jamie, ele é obcecado pela irmã, apaixonado. Ele nunca transou com mulher nenhuma. Uhum. Nunca pegou. A única mulher com quem ele transou foi a Cersei. E ela manipula ele o tempo todo, assim como ela manipula todo mundo, entendeu? Sim. Então, tudo que ele fez na vida dela foi em função dela. Ele jogou o garotinho em função dela. Ele aceitou aquele manto branco lá pra ser o chefe da guarda do rei. Só pra contra ficar perto a vontade dela. Do pai, diga-se de passagem, né? O pai nunca quis que ele fosse do King's Guard. Porque quem é do manto branco não pode casar. Botou o manto, se fudeu, né, cara? Exato. Sim, mas é óbvio que ele botou o manto, não pode casar. Ele, quando que ele poderia casar com a irmã? Não poderia casar com a irmã, então foda-se, Não. Não pode casar num casamento arranjado pelo pai pra seguir a linhagem, essas porras. Exatamente, ele abriu mão disso, cara. Ele abriu mão de tudo por causa dela. Então ele chega lá e é rejeitado, ele não aceita, cara. Pô, passei um ano fudido, cagando em balde, na merda. E você agora não quer me aceitar? E foi por isso que ele salvou o Tyrion, né? Quando tinha balde. Não. O Tyrion, ele salva porque ele tem um lance de consciência com o Tyrion também, entendeu? Existe uma sacanagem que o pai faz com o Tyrion no passado e que ele foi cúmplice, entendeu? Que foi com a primeira esposa do Tyrion. Isso, com a primeira puta que ele se apaixonou. Exatamente. Que, na verdade, não era puta. Ah, não era? Não era. Eles que convenceram o Tyrion que ela era uma puta, mas ela não era, entendeu? E o Jaime fez parte da mentira. Era só uma atriz. Não, ela era uma menina e eles convenceram o Tyrion que ela era uma puta que tava atrás dele. E era uma mentira, uma grande mentira, entendeu? E o Jamie tem esse remorso. E ele conta isso pro Tyrion quando ele abre a porta e vai levar o Tyrion pro Varys. Ele revela isso pro Tyrion. E é o motivo que o Tyrion fala, peraí, porra nenhuma. Então, peraí, deixa eu ir lá ver o meu pai, deixa eu confrontar meu pai também, porque ele fica transtornado com essa revelação, entendeu? Entendi. Na série não tem nada disso. Não tem nada disso, pois é. Na série, inclusive, salvo engano, a mulher era puta, a primeira, né? E o Tywin e o Jaime pagam ela pra ela fingir que não é, que tá apaixonada. É. Exatamente, mas isso é uma mentira, entendeu? Isso é uma mentira. Na verdade, eles nunca pagaram porra nenhuma. Eles chegaram lá e acusaram ela de ser puta e deram pros guardas estuprarem, não sei o quê. Então foi e ao deram contrário, pro veneno. Foi ao contrário. Exatamente. Na luta do Víbora com o Montanha, no livro é igual? É parecido. É, bem parecido. Porque, bem parecido. Porque eu vi uns alunos meus que ficaram indignadíssimos, velho, que falaram, mudaram tudo. Não, é bem parecido. É porque, assim, na luta, o Montanha, ele enfia o punho inteiro na boca do Víbora. É. Ele não tem esse negócio de apertar o olho e explodir ali. É. Ele consegue derrubar o Oberyn e soca tanto a cara do Oberyn que ele afunda o crânio dele, entendeu? É, faz mais sentido numa luta dessa, como seria, mas pra TV foi mais chocante ele simplesmente... Foi mais visual. É, porque primeiro ele dá um soco que arranca todos os dentes do maluco fora. É, cara, os dentistas. E o cara já ficou... Não me bate. E aí o maluco explode a cabeça do outro, cara. E aí é bizarro, porque quando o maluco pega a cabeça do cara, do Oberyn, as mãos dele são imensas. Então você realmente acredita que ele pode esmagar a cabeça do cara. Agora, diga-se passagem, a atuação ali do anão, do Tyrion, né, nessa cena inteira foi sensacional, foi. Né, cara? Ele e o Jaime trocando olhares. Né? Porque o cara vai, assim, do desespero à euforia e de volta ao desespero e tá tudo na cara dele ali na parada, né? Quando mesmo. Vai começar a luta, ele não dá a menor chance do cara ganhar do Montanha. Tá na cara dele que ele não... Pô, ele fala, pô, fodeu, acho que ele não vai ganhar do cara nunca, né? Não sei o quê. E de repente começa ali o desenrolar, coisa ficando boa pro Oberyn e tal, e aí ele vai criando a esperança dentro dele, não sei o quê. De repente o cara tá ali no chão pra morrer e tá ali, pô, me salvei, bum! Explode literalmente, né, a parada. Boy. E aí ele cai de volta, né, na parada. Fudeu, mas, de volta. Mas tem uma série de tweets da página do Game of Thrones, que assim, as reações em vários momentos dessa temporada, tá ligado? E dessa luta, por exemplo, é uma, porque aparece a cara do Tyrion e da mulher do Oberyn, Martell. Tipo, em choque, tá ligado? Tipo, primeiro ela falando assim, mantenha-se vivo, né? Ele fala, não, pode deixar. Não vou morrer hoje, não. Aí tu acredita, né? Tu acredita no cara, né, cara? É. Só que aí baixa o espírito do Inigo Montoya no cara, brother. Caraca, eu só lembrava do Inigo Montoya, cara. My name is Inigo Montoya, you kill my father, prepare to die. Caralho! Mata o cara, brother! Totalmente isso. Não, eu achava que qualquer coisa podia acontecer ali. Quando ele começou a ganhar, who gave you the order? My name is Inigo Montoya. E aí ele ficou apontando pro Tywin, eu falei, cara, ele vai jogar aquela lança no peito do Tywin aí, na frente de todo mundo. Eu pensei também, pensei que isso ia ser uma parada chocante. Exato, né, cara, foi muito bom. E realmente você não espera, né, cara. Eu caí na mesma armadilha de novo do Martin. Eu comecei a gostar do personagem. Do Montanha, tu gostou do Montanha? Não, você não tem como gostar, o cara é um brutamonte que bate, gigante, entendeu? Você começou a gostar do Oberyn. Eu comecei a gostar do Oberyn, cada vez diga-se mais. Diga-se de passagem, a construção desse personagem na série é bem melhor do que no livro. Bem melhor. É bem melhor que no livro. No livro, ele passa um pouco desapercebido até a hora da luta mesmo. Não, não fica se construindo o cara, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Mas sabe qual é o problema desse personagem? É que ele pediu delivery. Exatamente. E delivery em Westeros, ninguém entrega. Ninguém entrega. E o Westeros, tu tem que pedir no balcão, cara. Tem que pedir no balcão e torcer pra chegar quente em casa. Foi foda pra caraca. Mas o personagem que ele faz a gente gostar e aí ele vai e destrói pelo Uma das razões que tem tanta discrepância assim do que acontece na série em relação ao livro, além do fato de ser mídia diferente, aquela história toda ser mídia diferente, tem que contar de outra forma, tem que ser diferente. Existe o seguinte, os livros, cara, o Martin começou a escrever essa porra 20 anos atrás. Da década de 90, né? É verdade. 95. É, 95 quando foi publicado o primeiro, né? Você sabe, sei lá, do que ele começou a escrever. Pode ter sido em 70, né? Pois é, então dá chance dele, em 20 anos depois, reescrever a parada de uma forma que ele acha até que fique melhor contada. É, sim, claro. É verdade. Bater aquela parada, pô, isso aqui eu poderia ter feito dessa forma. Então ele tá até tendo essa oportunidade agora de fazer isso. Mas ele participa da confecção dos roteiros? Sim, participa. Participa e ele escreve o roteiro de um episódio por temporada. Se vocês ouvirem o Nerdcast de novo, do X-Men Origins, eu achei várias coisas muito escrotas, porque não eram iguais a da história em quadrinho. Uhum. E hoje eu tenho outra percepção, porque eu acho que assim, são duas histórias pra você ler, cara. Exatamente. São duas histórias diferentes. São duas histórias diferentes. A gente tá num ponto... A gente tá num ponto que são duas versões diferentes. Só tem um problema nisso agora, pra mim, exatamente. É que eu tô confuso pra caralho do que eu li e o que eu vi na série, entendeu? Porque a memória já não é mais a mesma, né, bicho? De quando eu era moleque, conseguia separar. Mas agora não, agora tá uma bagunça aqui na cabeça. Pô, isso aqui foi assim ou foi na série que eu vi essa porra, entendeu? Caralho. Eu vou pegar o próximo livro pra ler. Ô, JP, daqui a pouco vai ter um sobrinho teu fazendo podcast falando assim, tem um tio. Virou um tio, cara. É, agora, de uma forma geral, achei todas as modificações muito boas, cara. Teve alguma que vocês perceberam que vocês não gostaram? É, tem uma linha aí que eu não entendo muito bem o porquê das mudanças, enfim, o porquê que ele decidiu fazer isso, que é lá na parte do Jon Snow. Por exemplo, quando acontece lá aquele conflito que a gente viu no penúltimo capítulo e tal, o Sam ainda não tinha chegado lá na parada. Ele não participa de nada daquilo. O Sam tava com a garota e o bebê. Sam, gordinho, já tá lá em Castle Black, na série, há muito tempo. Eu acho que desde o começo da temporada, que ele já voltou com a menina e com o bebê. No livro, ele não tá lá, ele não participa em nada daquilo. Então não existe, por exemplo, ele contando pro Jon Snow que encontrou com o Bran do outro lado. Não. Não tem aquela sequência do Jon Snow indo lá na casa daquele velho maluco pra tentar resgatar os caras. Não existe nada daquilo, entendeu? É. Eu não sei qual foi a intenção dele naquela história toda. Mas o que acontece, então, na muralha, nesse período? Nada? Não acontece nada? Acontece a batalha. O Jon Snow retorna, meio como ele voltou, e ele se desvincula dos selvagens e da mulher lá, onde ele se desvinculou mesmo, e volta pra Castle Black pra alertar os caras que, pô, tem gente do lado de cá, entendeu? Mas aí, quando ele chega na série em Castle Black, o Sam já tá lá. E aí começa uma interação com o Sam, uma história paralela ali de... Enfim, do Jon Snow tentando convencer os caras do perigo, que se arrasta demais, muito... Aonde se arrasta, isso? Não, tem muito na mais... Série. Ali, Castle Black, na série. Série. Acontece muito mais ali de conversas e de fatos do que acontece no livro. No livro, pouco depois que o Jon Snow volta pra Castle Black, já vem o ataque dos caras. É verdade. Ah, que ele vem correndo pra avisar, porque os caras já estão indo atacar. Já estão ali pra atacar. E aqueles caras que julgam o Jon Snow lá, que ficam naquela picuinha toda com ele, o que treinou ele e o outro maluco que era lá de Kingsland, aqueles caras nem tão lá em Castle Black. O Jon Snow chega, ele conta a versão dele, o nego logo aceita os fatos e vão embora pra pôr, vão preparar pra parada, entendeu? Eu acho que eles fizeram isso na série pra... Senão não teria muito o que mostrar e ia avançar demais, né? É, isso que eu ia falar, assim. Provavelmente nos livros tem pouca participação. E se você tem pouca participação na série, o personagem é esquecido, eles, né? Tem que manter o cara vivo, né? Exatamente. Pode ser, mas ficou meio reme-reme aquela parte lá durante bons capítulos da trama. Nada mais reme-reme do que o Sam, aquela garota e o bebê, cara. Caralho, essa cara. É a parte secundária, terciária, peraí. Você não gosta do Sam, não, é isso? Não, eu não acho o Sam ok. Mas ele tem uma subtrama de... Cara, é você, cara. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso, né? Piadinha. Sou eu que tô falando. É a internet. Olha, cara. Só, presta atenção. Tá, mas eu, fora isso... Essa garota e esse bebê tem que dar em alguma coisa. No mínimo, em uma motivação pra alguma coisa acontecer, entendeu? Não vou dar spoiler, não cabe, mas vão acontecer coisas com eles. Mas não tem aquele negócio todo, ele manda ela pra cidade, volta a mulher, não tem nada disso, entendeu? Aquilo na série também foi uma encheção de linguiça, cara. Foi pra encher linguiça. Vai pra cidade, aí escapa e volta. Ai, meu Deus, você não tinha ter me deixado lá. Toma no cu. Peraí, rapidão. Olha só, uma coisa é você escrever uma história, outra coisa é você filmar. Uhum. Nego Chico falou assim, ó, esse aqui é o roteiro original que a gente vai fazer, vai seguir. Aí fala assim, porra, essa cena aqui vai ser cara pra caralho. Não dá pra fazer um plano B? Ah, tem o gordo pra... uma coisa ali que a gente enrola. É que... episódio da mosca, cara. Que pesada da mosca. Do Breaking Bad. É, vamos economizar. Vamos botar o gordo lá, velho. O gordo é sempre simpático pra caralho. É, pois é. Vlamgulis. Vlamgulis. Você não achou, assim, eu acho a batalha maneira. Game of Thrones tem uma constante crítica às coreografias de luta, né? Fala que é meio fraco. É fraco, tem vai. Que falar, tem que falar que o Marco Gomes não gostou dessa batalha. Aquela, realmente, aquela luta, assim, tem umas que eu gosto. Por exemplo, a luta do Oberyn com o Montanha, eu achei foda. Também se fosse Darth Vader e Obi-Wan. Mas, pô, realmente, o Jon Snow contra aquele carinha das faquinhas lá, na, naquela casa lá do Arém. Eles tiveram. Ridículo, cara. Investem pouco em coreografia. É realmente é fraco. Tanto aí que a cena lá da luta em Castle Black é bem fraca. Assim. Até eles tentam fazer lá um plano sequência e tal. Pô, foi maneiro o plano sequência. Mas a luta é foi boba. Foi feito, cara. É, não, caralho. Não, cara, não foi. Foi, não foi sim, não cara. Foi. Se você olhar com um olhar crítico da cena, é, ó, que legal, uma cena sem corte. Mas assim, tem umas coreografias que chegam a ser bobas, cara. A câmera passa e você olha que vai no plano sequência. Aí o cara faz um, sabe aquele tec, tec, pum, sabe? Sabe essa coreografia de espada? Defende, defende. Puta, cara, é muito... Sem contar que eles ficaram martelando que tinha 100 mil do outro lado, 100 mil do outro lado. Cara. E quando os caras vão atacar, vem um mamute ou um gigante? Um mamute não tinha 100 mil, cara, não tinha. Não, a parada que eu achei mais maneira dessa batalha da muralha foi a âncora. Mas que não existe no... É foice, não é âncora, no livro. Não existe no livro. É, foice. Não existe no livro aquilo. Do caralho, aquilo não existe no livro. Eles nunca tentam subir o wall ali. Mas foi maneiro. Agora, a batalha tem uma diferença em relação ao livro, que é o seguinte. Na série, acontece simultâneo o ataque por um lado e pelo outro, né? Do wall. Vem os caras que tinham passado pro lado de cá e vem o grosso. Faz sentido. No livro, não. No livro, não. No livro, acontece primeiro a galera que veio de cá, da ruiva e não sei o quê. E aquilo se resolve. E aí, depois, vem a galera do Mans Rider pra lá num outro dia e tal. E a caraca, morre mesmo ali. Morre. O Mans Rider perdeu a motivação muito rápido, cara, na série. perdeu. No livro ele luta, né? Ele depois é capturado, mas caraca, ele luta, eu achei aquilo um fail, cara. Ele começar a chorar miséria. O cara tinha 100 mil homens. 100 mil. Ele falou, tenho 100 mil caras aqui. E ele ficou, ai, o gigante morreu. Ah, a ruivinha morreu. Ah, eu não sei mais. Ele no livro, ele luta, ali tem um conflito. Porra, mesmo. Porra, ele ficou muito fraco ali, do nada, cara. Do nada ele perdeu o guts dele, cara. Mas o Stannis chega lá fudendo mesmo, os 100 mil? Chega. Caraca, 100 mil? Ele chega de cavalaria ali mesmo, cara? No livro, eles nunca falam 100 mil. Ah, tá. Pula entre 20 e 30 mil. Entendeu? No livro. Uhum. E do lado de cá, mais gente defendendo o Castle Black também, do que eles falam. Na série eles falam 100, mas no livro eles calculam que tem uns 600, talvez. O Mance tá jogando alto pra quebrar o moral. Mas aí uma outra diferença, aquele personagem que aparece bastante na série, o Barbudão, que eles capturam, o Tormund, sabe qual é que eu tô falando? O Barbudão, o Ruivo. Então, esse cara, ele nunca cruzou o Wall, ele tá com o Mance no livro. Ele não é capturado pelos Stannis, ele continua solto lá do outro lado. Entendeu? E na série ele tá capturado no Castle Black. Da onde surgiu o Stannis com aquela cavalaria toda, cara? Ué, da onde? Ele tava no banco chorando crédito. Tá, pô, parcela minha dívida aí, seu gerente. Na cena seguinte, o cara tá tomando o norte, cara. É, sendo que o banco é lá no sul, né? Caraca, meu irmão! Aquele... Me explica isso, cara. É o que a gente falou no board game. O barco é teleporte, cara. Não, o banco é na cidade de Braavos. É perto, é no norte. Fica no outro continente, mas no norte. Ah, no outro continente. Ah, tá. Então eu errei a geografia. É. Então, mas ele não conseguiu o empréstimo. Ele conseguiu. Conseguiu. Eu não lembro. Conseguiu? Conseguiu. Pelo menos na série, conseguiu. Conseguiu. Conseguiu. Mas no livro ele nunca foi a Braavos. Ele até é financiado por Braavos, mas mais à frente. Uh-huh. Eles fizeram uma inversão aí também na... Ah, tá. Não, então ele conseguiu o financiamento justamente pra ir pro norte. Conseguiu, porque aí no final o meia-mão lá, meia-mão não, que não tem as falanges, né? O senhor Cebola. O senhor Cebola vai lá e vai nas termas e chega pro pirata negão e fala assim, ó, vambora. O cara, pensei que tu era meu amigo. Aí, toma o dinheiro, caralho. É verdade. Aliás, as moedas parecem fichas de pôquer, né, cara? Mas Kilton é mercenário, porque se ele voltou pra terra dele pra chamar a gente, puta, cara, viagem de 20 anos, né? Não, isso ficou meio maluco na série, né? Porque a sequência no livro é diferente. Ele já tinha aquela galera e ele é convencido a ir pro norte pelo Davos e pela Ruiva. Pelo Davos também? Pelo Davos e pela Ruiva. Porque o Davos recebe uma carta vindo de Castle Black suplicando por ajuda e ele sente que tem merda ali, entendeu? Tá. E ele saca também que se eles ficarem lá naquela ilha maluca que eles ficavam... O Davos é o Cebolão, né? Seu Cebola. Eles não iam ter futuro ali. E aí a mulher bota a pilha também porque ela vê lá na parada que é naquela região que todo a trama vai se... A Melisandre. Vai se resolver no futuro. Melisandre. Então eles vão pra lá mesmo, entendeu? É maneiríssimo também, porque assim, tudo gira em torno do Lands, como é que é? Kingsland. Mas as coisas vão acontecendo em vários lugares, umas paradas muito grandes, né? Uhum. Tipo, a guerra lá na muralha, a Khaleesi juntando o exército com o dragão e o caralho, a briga em Westeros mesmo e tal, não sei o quê. São várias coisas que vão acontecendo, falando assim, caralho, velho, se não se acertar isso aí, vai dar uma merda foda. Como sempre. Agora, sobre a saída do Stannis pro norte, e da Melisandre lá, como a gente falou anteriormente, a Melisandre viu o Jon Snow e ela ficou com fogo aceso. entre as pernas. Tem uma teoria, na verdade. Hoje em dia eu já não sei, porque eu já li em algum livro alguma coisa sobre a mãe verdadeira do Jon Snow, então eu já tô meio descrente dessa teoria. Mas a teoria é que o Jon Snow, na verdade, seria filho do irmão da Daenerys. Ah, daquela bicha louca? Não. O irmão mais velho. O Rhaegar. O Baratheon matou, entendeu? Do irmão da Daenerys com a irmã do Ned Stark. Ah, faz sentido. Peraí. Repete. A teoria que rola na internet é que o Jon Snow seria, na verdade, filho do Rhaegar, que é o irmão da Daenerys. Certo. O que seria o herdeiro do trono que o Robert Baratheon matou lá naquela guerra. Isso. Batalha do Tridente. Com a irmã do Ned Starks. A irmã que morreu. A irmã que... Que era do Baratheon. Que o Baratheon era apaixonado. Eu li sobre essa teoria também, que diz, inclusive, que ela não foi sequestrada pelo Rhaegar porra nenhuma. Que ela gostava do Rhaegar. Ela gostava do cara. O Rhaegar era prometido a Cersei. Entendeu? Quer dizer, ele foi prometido a Cersei, mas acabou que fizeram o casamento dele com a irmã do Oberyn, mas ele, porra, abandonou a parada porque ele se apaixonou pela irmã do Ned Starks, entendeu? Que o Robert gostava. Isso. Que o Robert gostava. Ou seja, no final das contas, a guerra toda é por causa de você, tá vendo? Ai, meu irmão, o que move o mundo é a mulher, rapaz. Porque se não fosse isso, o Rhaegar era o rei, não teria tido porra nenhuma. Mas a mesma parada também que é boba é o do eunuco lá da Daenerys. Porra, o verme cinzento. Porque no livro nem se passa sobre isso. Até porque aquela mulher no livro é uma menina de 9 anos de idade. A tradutora? É, mas o padrão HBO, né? Tem que aparecer peitinhos, né? Tem uma necessidade, né, cara? Contratual. Acho que eles resolveram arrumar mais um. O cara tinha que mostrar peitinho, o cara até pro eunuco mostrou peitinho, cara. E o eunuco ficou de pau duro, velho. Pau fantasma, né, meu irmão? É membro fantasma, puta que pariu. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.